33 7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 011 7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo vou brincar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai subir a piada, e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sumiu, 97, o estádio é pra variar, estádio, au, au, 97. Oh, é isso aí. Au, au, beleza, au, beleza? Au. Eu estou aqui no céu. Faz aí a terra. O show. O show com você. Au, au, au, au. Au, mas não é cachorro. Estamos tá no ar, estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira. Crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Esse é o estádio, começando mais uma vez, 18 anos de programa, hein? Que beleza, é de maior. E você sabe que há 18 anos atrás já tinha cara que acompanhava a gente, era ouvinte, aí sim. O cara foi lá, fez jornalismo, se formou, trabalhou. E qual que é a hashtag que a gente está usando aqui? Hã? 18 anos, estádio 97. 18 anos, estádio 97. Boa. Inclusive hoje, hoje, quando for 5 para 6, através das nossas mídias sociais, nós traremos uma novidade. A novidade? Exatamente. Hoje também temos aqui um convidado, ouvinte antigo nosso, meu Deus do céu, esteve lá com a gente na Doutor Arnaldo. Estúdio velho já, jornalista Rodrigo Vessone, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Sombra, obrigado aí a toda a galera pelo convite. Boa. Realmente são 18 anos ouvindo vocês. Obrigado aí, Vessone, pela moral aí. Isso aí, Vessone. Desde aquela primeira turma, passando pela segunda turma, lá na Doutora Arnaldo, cheguei a fazer uma matéria com vocês, acho que em 2002. Sim. Na época da faculdade, eu fui fazendo aquela, acho que na primeira turma de vocês. Me lembro de muitas, isso não é da boca pra fora, eu sou muito fã de vocês mesmo. Me lembro, por exemplo, em 2000, naquele grande Corinthians e Palmeiras, talvez o maior derby da história, que foi o da Libertadores de 2000, em junho de 2000, a 97 fez vocês, acho que talvez uma das primeiras promoções, o estádio tinha um ano e alguma coisa, foi na saudosa e gloriosa Broadway. Vocês levaram os torcedores pra ver aquele derby... O pênalti do Marcelinho na Broadway, em 2000. Você lembra disso, cara? Eu lembro, cara. Disso. Foi na Broadway, pra assistir na pista, lá no telão. Eu não cheguei aí, enfim, eu fui pro estádio esse dia, não fui pro... Mas vocês eram uma das primeiras promoções de levar torcedor pra ver jogo. E você sabe que teve uma coisa muito curiosa, né? Quando foi pra prorrogação, o Domênico sumiu. E o medo? Não, sério? É verdade isso. O Domênico, literalmente, eu falei assim, gente, eu acho que ele tá tão puto com alguma coisa, nervoso. Eu jurava, como ele morava na Casa Verde, mora ainda na Casa Verde, eu pensei, foi embora. Ele sumiu. Não tava mais lá. Foi muito tenso. O jogo, talvez a maior tensão do derby da história, né? Foi uma coisa incrível. Aí, meu amigo, eu sei que eu tava vendo. Eu tava vendo os pênaltis, né? Todos os ouvintes estavam vendo os pênaltis. E aí, rapaz, quando o Marcos pegou o pênalti. Do nada surgiu um louco gritando de uma maneira mais insana que eu já vi na minha vida. Era o Domênico, que eu não, juro por Deus, até hoje eu não sei onde que ele estava escondido. Onde que ele surgiu? Como dizem os ingleses, came out of nowhere. Surgiu do nada. Ué, modinha. Né? Surgiu do nada, não, gritando com um louco. Não estaria igual uma aranha colado lá no teto e de repente cai. Você sabe, cara. De repente desceu. Ué, não foi pro jogo? Quem? O Domênico? Não, ele estava participando. Tá aqui, tá, não, ele estava participando da ação promocional do estádio 97 na época. né? Tava eu, tava o Domênico, tava o Zé Paulo na época, os ouvintes todos reunidos lá na Broadway, que hoje é conhecida como Easy. Só mudou o nome, na verdade, é tão legal quanto. E aí eu me lembro disso, então, enfim, uma pequena, entre aspas, prova de que há 18 anos ouço vocês e grande prazer de estar aqui, poder falar sobre futebol. Essa audiência que vocês têm, impressionante. Todo mundo, sei lá, em casa, minha irmã Alessandra, meu irmão Rafael, meu pai, todo mundo escuta vocês há muitos e muitos anos. Mudou. É muito legal de estar aqui. Legal. Esse legal. Já era fofo, aí, assim. Ah, não sei. Aí é com você. Aí você fazia faculdade já. Sim, na época, fazia, né? É, eu fiz fazer faculdade e eu cheguei aí. Isso eu fiz em 98, 99, a primeira parte, parei e voltei em 2002, 2003 para concluir na FIAN. E aí foi quando eu fui, inclusive, lá nesse, na Doutora Arnaldo, era um estúdio muito pequeno de vocês, era. Inclusive, tá no começo. Fiz uma matéria, eu tentei achar essa matéria para ver a foto de vocês na época, enfim. Não consegui achar no meio das minhas coisas lá, depois de tanto tempo. Mas eu me lembro que já tinha o juiz, por exemplo, vocês já usavam o Sim. juiz desde aquela época, porque eu me lembro de ter escrito isso na matéria. É verdade. Então é muito legal, depois de tantos anos, saber que cresceu demais o estádio, a equipe cresceu demais, a audiência... E você virou também. Um jornalista extremamente reconhecido. É, eu... Você acompanhou o sucesso, pô. Ah, sim, acho que eu cresci no jornalismo esportivo, né? Foram 12 anos no Diário Lance, por exemplo... Direto, saí agora no final do ano, foram 10 anos cobrindo o Corinthians, peguei toda a parte do Corinthians, desde a queda até... Você foi de 8 a 80 no Corinthians, né? Foi, é. Eu peguei tudo, então desde a queda, eu tava em Porto Alegre quando caiu, eu tava em Yokohama quando ganhou o Mundial de Clubes, então peguei Ronaldo, toda a passagem do Ronaldo, peguei o ano de centenário, que também não teve um título, mas foi muito legal... Peguei toda a trajetória do Tite também, então foi muito legal ter acompanhado o clube nessa reconstrução do clube. E foram 12 anos lá no Diário Lance trabalhando e realmente acho que nesse período todo aí deu para conviver com muita gente, aprender muita coisa e conhecer muita história. E aí acho que de vez em quando a gente pode estar contando algumas delas aqui para vocês e para os ouvintes. Boa, legal. Então, olha, aproveitando que o Vessone está aqui, né? Ele cobriu tanto tempo o Corinthians. Você está em um novo canal agora de comunicação. É isso. Eu fui contratado pelo site meutimão.com.br. É um site segmentado do clube. Claro. Pela experiência que eu tinha de Corinthians, eles me contrataram. É um site, é uma nova realidade esse site segmentados de clube. Eu acho que você, Sombra, chegou a trabalhar ou ter uma coluna, lembra, no site proibido.com há muitos anos, se não me engano, de São Paulo, lembra? Sim, no tricolorpaulista.net. Então... E atualmente eu estava até escrevendo aí para o meu amigo Arthur Couto lá, mas assim, por falta de tempo e também por não querer escrever qualquer coisa, sim. Aí eu prefiro, para não escrever bobagem, é melhor, né? E esses sites segmentados, o Palmeiras tem um grande também, o Palmeiras Todo Dia, o Atlético Paranense, furacão.com... O Net Vasco, esses sites estão crescendo muito, eles são muito grandes hoje. O ano passado, por exemplo, o meu Timão teve 138 milhões de page views. Teve mais do que o site oficial do clube, então é algo bem assustador mesmo. Eu estou meio abismado com a audiência deles, é muito impactante mesmo, tem muita influência com o torcedor. Eu estou lá 9 dias, eu comecei a semana passada... Acho que eu fiz 10, 12 matérias, eu tenho 2 milhões e meio de PGV. Animal. Né? Então é algo impressionante. Mas isso eu acho que até explica, Vessone, pelo simples fato, velho, da mídia ser muito anti. Então o corintiano ele busca canais específicos, tá, mas é verdade. Mas começou cedo, hein? Mas peraí, é verdade. O torcedor, principalmente do Corinthians, que é perseguido por boa parte da mídia, ele busca os sites segmentados para acolher informações sérias. Porque os sites aí muitas vezes acabam utilizando o Corinthians aí como alavanca pro sucesso. Isso daí é fato. Isso daí é fato. Então, muitas vezes, aí, esses sitezinhos por aí que querem ganhar page views, aí colocam matérias que não existem, ou então começam a depreciar a imagem do Corinthians, porque sabe que o Corinthians dá ibope. Você precisa passar por um tratamento, você não tá bem. Não, mas é verdade, é verdade. Eu tô errado, Vessone? A mídia persegue o Corinthians ou não persegue? Isso é louco. E nesses sites, é possível você ter algumas matérias e até detalhes sobre o clube que muitas vezes nos sites tradicionais você não consegue, do tipo assim... Aonde o torcedor vai poder assistir a estreia do Corinthians na Copinha na TV. Muitas vezes... Essa informação não está de fácil acesso. Ela é ignorada pela grande mídia, etc. Então vou dar só esse exemplo. Essa nota, veja onde o Corinthians vai estrear na Copinha, onde ia ser transmitido, deu 150 mil views. Então, é uma coisa que é meio impressionante nesse sentido. Então, é uma nova realidade, eu estou muito, muito feliz lá e eu acho que todos os clubes estão com esses sites agora segmentados. Eu acho que, certamente, a tendência daqui um tempo, isso vai até aumentar um pouquinho mais. É, quem também está te mandando um grande abraço... Ah, não posso falar quem está te mandando um abraço, você não vai comprometer. Por quê? Não, não posso, não posso. Essa, olha, quase bisei na bola. Essa é uma boquinha de graxa, né, velho? Não, não é. Porque... Isso aí, velho. Não, não é. São amigos de veículos de comunicação e às vezes o dono do veículo tá ouvindo. Vai, por que, que o cara tá ouvindo a rádio lá? Entendeu? Ah, mas todo mundo ouve a gente, velho. É normal. Tem uns caras chatos, né? Esse é o horário que a galera para e liga aqui, velho. Não, chato não. Se o nego aqui da rádio estiver ouvindo outra rádio também, eu mando embora. Então. Manda embora. Então... Olha lá, olha o Bento querendo que aguentar geral. Ah, aguenta então... dois aí, Bento. Fala dois nomes a aí. A fila. Ah, tem uns cinco aí, no mínimo. Olha o Bento também. Vamos ao Corinthians, então. Então vamos. Indo no ar, vai lá. Vamos lá. Lembrando que hoje é sexta-feira. Ô, RG, então qual a recomendação sexta-feira 13, RG? Sexta 13, seu Bento? É. Hoje é dia de... Seu Bento, vou dar uma dica boa pro senhor. Qual? Hoje é dia de olhar no hambúrguer e perguntar, vai, maionese ou ketchup? Entendi. Maionese caseira, entendi, né? Boa. Mas, ó, Felipe Bastos também tá chegando, o Pablo chega no domingão pra assinar com o Corinthians. Sim. Estão reunidos aí pra decidir também a história do Drogba. E aí, vai vir ou não? E aí, Vessone? É, isso exatamente. Senhor, vamos lá. Infos aí com relação ao Drogba. As últimas informações, pelo menos, é que o departamento de marketing do Corinthians alinhou todas as informações necessárias, enviou a proposta, o jogador gostou, e agora tem essa situação em relação ao departamento de futebol profissional, que num primeiro momento não queria o jogador pela idade, acham que ele estava ali num declínio físico e técnico. E aí houve essa rusga ali dentro do próprio clube. O presidente sempre soube do interesse, dessa intenção do departamento de marketing. Obviamente o presidente sempre soube. E aí está nessa situação. O torcedor se animou muito, praticamente 100% de aprovação, porque é um grande nome. Você está numa situação que o clube hoje, o time não tem grandes ídolos. Certamente se tivesse o Guerreiro lá, por exemplo, ninguém ia dar muita trela ali. Não ia ter muito desejo por ele, mas não é o caso. Com os jogadores que você tem hoje lá, desperta muito interesse do torcedor. E aí o clube fica nessa situação. Agora acho que a tendência é ir buscar, porque se você dizer não para um jogador como esse, conhecido mundialmente, com um salário que pelo que se fala e pelo que está combinado, não é um salário nem muito alto para os nossos parâmetros, eu digo do futebol brasileiro, dos principais jogadores. Seria alguma coisa em torno de 140 mil dólares, o que dá mais ou menos 470 mil reais. Uhum. É muito menos do que os jogadores mais importantes aqui do Brasil ganham. Uhum. Felipe Melo no Palmeiras, o Christian no Corinthians também ganha mais do que isso. É igual o Jô, né? Diz que só é igual. Sim, o Dudu também ganha mais no Palmeiras. Então, não é uma coisa tão maluca assim em relação, em termos de salário. Esses grandes jogadores, esses jogadores... tops desses times, certamente. Então o Corinthians está nessa situação, a busca seria para poder motivar ainda mais fora de campo o torcedor. Aí esse tipo de torcedor, de jogador, eles transcendem um pouco as quatro linhas, né? Ele é muito mais do que um jogador, ele te faria... Tem marketing, né? Isso, ele faria apelo, né? Renovação de sócio-torcedor, ele faria o torcedor ir pro estádio... Ele vai muito além das quatro linhas. Vender camisa. Então, acho que é nisso que eles estão pensando. E acho que é possível. Pelo menos é factível. Num passado, certamente, você falaria Drogba no Corinthians. Seria alguma coisa muito estranha. Mas acho que hoje não é tão loucura pensar nisso, não. Mas na boa, Vessone, eu ouço as pessoas falando, mas é caro. O que é caro, velho? Pagar essa quantia no Drogba? Não é. Porque é um jogador autossuficiente, é um jogador que se banca, ele é autossustentável. Agora você pega lá, por exemplo, pagar 500 mil no Dudu, é caro? Não é caro, porque é um jogador que corresponde. É caro pagar 500 mil no Prato? Não é caro. Não é caro, porque são jogadores que resolvem. E caro paga, é pagar, por exemplo, 500 pau no Jô, e o Corinthians vai gastar aí, em 3 anos de contrato, 18 milhões de reais, isso é caro. Porque aí eu vou fazer aqui uma crítica pesada com relação ao departamento de futebol do Corinthians. Com relação ao marketing, perfeito. Porque o Drogba, cara, por mais que não seja mais o Drogba do auge da carreira, Mas, velho, nesse cenário que a gente tem aqui, tá certo? Devastado de qualidade. Nesse futebol brasileiro que tá cheio de bêbado e manco, tá certo? Um monte de zagueiro brucutu que não joga porra nenhuma. O Drogba ia deitar o cabelo, Paquito. O maluco ia passar o carro geral, geral. Mesmo não sendo aquele Drogba de outra hora. Agora você pega lá. Ah, mas é caro. Que caro porra nenhuma? Seu Flávio Adalto, seu Alessandro, o próprio Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, rechaçarem a ideia, os caras estão de brincadeira. Estão de brincadeira. Ninguém rechaçou a vinda do Luigi, ninguém rechaçou a vinda do Jô, ninguém rechaçou a vinda do Casim. O Corinthians ele trouxe outro jogador, está fechando inclusive agora aí com o Paulo Roberto, que era a reserva do Richelli. Aí tudo isso aí presta. Agora para trazer um jogador que tem a qualidade do Drogba, o marketing que esse cara vai agregar ao clube, inclusive até a exposição maior ainda que o Corinthians terá na mídia, os caras vão falar, ah, mas a gente tá pensando na hipótese. Pensa porra nenhuma, tem que contratar o maluco. O cara já falou que quer. O cara já falou que quer, inclusive, aí um dos pedidos que ele fez aí. O Corinthians já cedeu para outros jogadores. Dizem que a pedida dele, ô Vessone, foi um apartamento para que ele possa morar. O Corinthians tem números na região do Anália Franco, inclusive cede para alguns jogadores quando estão aqui. Uma SUV blindada. Qualquer jogador hoje tem uma dessa. Tem, né? Tá certo? Qualquer jogador tem uma dessa. Né? Véi, desculpa. É o mínimo, né? É um tradutor também, né? É um tradutor que é um cara que tá chegando de um país estrangeiro, não fala português. É um cara que vai acompanhar ele o tempo inteiro, todo mundo sabe a complexidade que é para que você possa aprender o português. Então, cara, não vi nada de absurdo, não. Tem que trazer o cara, Tem um detalhe também, o Casim talvez ajudaria ele, porque fala bem francês também, ajudaria ele na adaptação. E é inglês também, né? Também, certamente falaria bem também, e acho que ajudaria ele no dia a dia também. E outra, viu, ô Vessone, e a coisa muda de figura, porque o Corinthians aí, há uma semana, que todo mundo, tá vendo o Corinthians, se o Corinthians conseguir mesmo aí a vinda do Jadson, porque parece que o Marcelo Robalinho lá tá na China tentando a prorrogação do contrato, e se conseguir a prorrogação do contrato, a chance de empréstimo existe, ou não? Não, existe. Tanto a de rescisão, quanto a de empréstimo também. Sim, então, numa dessa, traz o Jadson, traz o Drogba, o bagulho fica embaçado. Você monta o meio campo ali com o Gabriel lá, com o Giroto. Ao lado dele aí, você coloca lá o Felipe Bastos. Armando o time ali, você coloca o Rodriguinho e Jadson. Na frente você pode colocar Casim e Drogba. Pega esse time aí, Paquito. O overall do Corinthians no FIFA vai pra 96. Tudo bem, desculpa. 96, filhão. Peraí. Até o Casim ser contratado, você jamais falou bem do Casim no programa. Não, mas eu colocaria a princípio o Marlone como titular. Inclusive, acho que no ano passado, se eu não me engano, eu comentei, tem um cara lá no Corinthians que fez gol. Aí você falou assim. Não, mas você não tá entendendo. O Casim não acho que é a oitava maravilha do mundo. Não, eu coloquei porque o Vessone acabou de citar. Você mete um overall de 96. Porque sobe o patamar, né, Paquito? Você tá louco. É que o Casim, pra fazer aquela dupla lá com o Drogba, por ele falar o mesmo idioma, o maluco ia se dar bem. Mas, por exemplo, eu acho que inicialmente eu começaria com o Marlone. O Marlone e Prêmio Puskas, porque ele foi roubado naquele Prêmio Puskas. Foi roubado. Puseram lá um malaio, um cacto de um cara que jogava na Malásia, que chutou uma bola. Xenofobia do mano. O Marcelinho Carioca marcava um gol desse por treino. Xenófobo. Ele pegou uma bola dente de leite do parque, chutou lá, a bola entrou. O que você tem contra os malaios? Vai te catar, que esse dano é malásio. O mais louco é ver o Mano mudar de ideia em 4 dias. E o Pablo se apresenta então, ele chega aqui no Brasil para assinar o contrato já no domingo e a semana que vem então teremos novidades, é isso? É os dois, ele e o Felipe Bastos. Ele, o Felipe Bastos, o Paulo Roberto, o Giroto. É o do Silvio Santos? Silvio Santos que contrata o Pablo, hein, velho? É o do Silvio Santos? E qual é a música que ele vai virar? E podem tentar falar qualquer tipo de bobagem, mas se vocês deixarem o anticorintianismo de lado, pro Drogba sair da Major League e jogar no Corinthians hoje, além de ser um upgrade na carreira, o Corinthians será o maior time que ele jogou na vida. Ele começou na França jogou na França em times intermediários, tá certo? Ele teve duas passagens pelo Chelsea, ele jogou até na Turquia, etc e tal. Mas na boa, o Corinthians é maior do que... O Chelsea é o São Caetano inglês. Não dá pra comparar o tamanho do Corinthians com o Galatasaray. Aqui, quando a gente fala esse argumento de que o Chelsea é o São Caetano inglês, não serve pro argumento dele, ele muda a história. Rapaz, como que você fala que o Chelsea... No Mundial, mas peraí, a gente fala que eles ganharam de ninguém no Mundial, o Chelsea, de fato, é o São Caetano inglês. Então vocês ganharam no São Caetano inglês. Você tá falando bobagem. Você é incoerente. Não, você que é. O negócio é o seguinte, o Chelsea... Maracanã, ele não deu sorte de ganhar a Champions League. Se você não se recorda, vou refrescar a sua memória. Ele eliminou o Barcelona na semifinal, inclusive com o segundo jogo no Camp Nou, e ganhou do Bayern de Munique a final. Então, só Caetano também foi vice da Libertadores. Acabei de dar uma jorrada em você. Não, senhor. Agora tomou nas costas. Não, pelo contrário. Tomou nas costas. Peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Chelsea em 2012, ele mereceu ganhar a Champions League. Isso é fato. Jogou um gol do Drogba, não foi? De cabeça? Sim, e o Drogba depois da Champions foi vendido. É. Porque ele sabia que ia pegar o Corinthians e ele ia passar vergonha. Sim, Já antecipou a venda porque ele não queria passar vergonha no Japão. Olha, esses caras são treta. Faz o cara voltar. Então, o Chelsea, Sombra, com todo respeito ao Chelsea, mas o Chelsea ganhou uma projeção na Inglaterra. E todo mundo sabe disso, por mais que agora tenham torcedores que são fanáticos pelo Chelsea, que devem estar me xingando pra cacete, mas não dá pra comparar o Chelsea com o Manchester United, não dá pra comparar o Chelsea com o Liverpool e com o Arsenal, em termos de história. Agora, o Manchester City hoje é um grande time? É, mas ganhou uma projeção recente, assim como o Chelsea também. Ou não, o Chelsea é um time que eu acho que foi fundado em 1905, acho que é. Antes de vocês. Acho que é. Mas o Chelsea, Sombra, ele passou a ter uma notoriedade mesmo aí, uma ascensão meteórica, depois começaram a injetar dinheiro lá. Não, você sabe disso. Agora, do ponto de vista do torcedor do Chelsea. Foi gigante desde 1910, do ponto de vista do torcedor do Chelsea, ele fala: até um time lá do Brasil, esse que ganhou da gente, também só passou a ter notoriedade lá em 1990. Seu Fiusco. Ele foi fundado em 1910 e o primeiro título importante foi em 90. Ou seja, pau que bate Chico e bate Francisco, né? Você que não sabe, acho que talvez, da história do futebol paulista, antigamente o estadual, ele tinha uma força que inclusive valia mais o título aqui do Campeonato Paulista do que o título brasileiro. Isso é fato. Só bobagem. Lógico que é. Só lógico uma puta é. Bobagem. Lógico que é. Bobagem no seu nariz. Bobagem. Bobagem no seu nariz. Você não conhece a história do futebol de São Paulo. Conheço antes de você, seu O Corinthians é o time que ficou 23 anos na fila e a torcida só cresceu. Isso mostra o tamanho do Corinthians, o seu cego. Prego. Você às vezes não fica envergonhado de ouvir certas coisas como paulista mais importante que Campeonato Brasileiro? Era ou não era, Vessone? Você que é jornalista aí de Minas. Você partilha você que é um estudioso do dessa... assunto. Antigamente o Campeonato Brasileiro ninguém dava valor. O Paulista realmente tinha uma importância absurdamente maior do que a de hoje, isso não tem discussão, mas não dá, era maior do que o brasileiro. Sempre isso, foi. Isso não era. Inclusive a invasão de corintianos no Maracanã não foi por causa de um Campeonato Paulista, que eu saiba. É óbvio, como o Corinthians vai invadir o Maracanã no Paulista, seu nosso cego? Não, se era tão pouco importante o brasileiro, eles não iriam até o Maracanã. A torcida do Corinthians invadiu o interior de São Paulo, é que não tinha estádios aqui tão grandes como o Maracanã, você não teria invadido também, vacilão. O tanto que na fila do Corinthians de 22 anos e 8 meses, que aí se fala em 23, o Corinthians chega a ganhar títulos, que era no torneio Rio-São Paulo, mas ninguém deu muita trela, né? Que você só ia sair da fila se ganhasse ou o brasileiro ou o Campeonato Paulista. O estadual. Então, realmente, não tem comparação o que é hoje. Se um time hoje ganhar... Talvez, assim, o São Paulo vai para 11 anos sem ganhar o estadual. Talvez seria uma importância grande. Mas eu imagino, se o Palmeiras ganhar esse ano, por exemplo, vindo de um Copa do Brasil, de um brasileiro, não vai ter lá tanto impacto. O São Paulo acho que teria porque... Sei lá, faz 11 anos que não ganha o estadual. Mas comparar com... Mas não é mais o estadual, não é mais aquela coisa de fechar paulista. Ah, não é. Não é mais. Fecha. Não dá mais. Hoje o estadual só serve pra derrubar o técnico. Bento, Palmeira. É mais 2 minutos, eu vou postar aí a grande novidade. Só pelas mídias sociais você vai saber. Só pelas mídias sociais? No primeiro, sim. Entendi. Começou. Mota já postou. Mota foi seu olho agora. Começou a degustação. Ih, agora ferrou. Mas vamos aí, o Palmeira é já com o William, com o Felipe Melo, já estão treinando lá na academia. Estão colocando grama nova lá. Será que essa 2017 vai ser boa? Será que é boa essa grama? Estou na expectativa de que... Você entende de grama, né? Eu entendo de grama, eu vou dar uma analisada semana que vem. Não, eu vou pelo... Vai pelo tato. Né? Exatamente. Ele pega na mão assim e faz assim... Essa é boa. Orégano é boa. Exatamente. Precisa ver a qualidade... Essa é boa. Precisa ver a qualidade do green lá. Se o green tiver igual orégano, bom. Então, mas... Bom, por enquanto, sem parou as contratações. Vamos aí, o Palmeira está se preparando já com todo mundo já que foi contratado, já treinando lá na academia. Novo hotel do Palmeira lá que ficou bonito, hein? Caramba, sensacional. Ficou bonito lá, mano. Ficou legal, né? Isso aí, ficou sensacional. Isso aí, bora? O jogador já consegue até dar um barro lá, né? Não, mas é verdade, você tá comendo. Eu falei, ele começou a comer pêssego. Mas fica tranquilo. O cara pode ir tranquilo, não vai fazer feio pro companheiro de quarto, porque lá tem fricô. Então, é o gancho. Não é não? Pro nosso anunciante aí, o cara vai fazer o número 2 lá. Olha só, pode parar tudo que você tá fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar de uma coisa séria. Você que foi ontem jantar na casa da tua namorada, acabou de jantar, os teus futuros sogros lá vendo a novela, você entra no banheiro, de repente dá vontade de fazer aquele número 2, você fala, e agora? Eu tenho que ficar 4 horas aqui dentro, porque eu não tenho coragem de sair. Na hora que abrir a porta aqui, eu mato todo mundo nessa casa. Acabou isso aí, acabou. Você vai comprar o Fricô. Fricô é um bloqueador de odor. Você vai borrifar 5 vezes na água do vaso sanitário antes, sei lá, precisa fazer o que você precisa, o teu número 2, e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, juro pra vocês, funciona pra caramba. Eu uso e funciona. Todo mundo aqui na rádio usa. Então compre Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricô em todas as farmácias de São Paulo, perto da tua casa, do teu escritório, da tua loja, ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O. Compra, porque ajuda, funciona, e vou te falar, acabou o constrangimento. É Fricô! Boa, narigudo! Boa, boa, é isso aí. Cadê o Vilela? O Vilela já postou lá ou não? Pode postar agora? Ah, claro que pode postar. Pode postar. Eu já postei. Já postou? Deixa eu ver. Eu já postei. Bora a essa ver, altura, essa altura, tá, muita aqui. Gente já vai saber aí. Bora. O que Deus, rola. Cadê o sombra aqui? 18 anos, estádio 97. Vai ser legal demais, hein? Onde tá o sombra aqui? Ele me bloqueou. Né? Pô, tô aqui. Não, aqui nas redes. Seu Bento, mas enquanto o pessoal fica fuçando nas mídias sociais, vamos falar do Santos, né não? Santos, vambora. Santos. Ô, RG, pô, até que enfim, hein? Acabou, né, seu Bento? Porra, até que enfim, colocaram um ponto final na história do Robinho. Porra. É que eu bati, né? Isso. Porra, chega, então tá aí, né, então é o seguinte, o Modesto falou, Robinho só ano que vem, desencanou. Então, começa só, deixa a novela só, só para dezembro 2000, desse ano. 2018, aí começa. Então, tá no aguardo só mesmo do Bruno Henrique, para finalizar a contratação, também do primeiro semestre. E também negou interesse no Nenê, que eu vi um comentado um tempo atrás, e também no Camilo. É, parou com essa... tá ótimo, é bom mesmo, porque já tá aí próximo de começar o Campeonato Paulista, então já para com essas piadagens aí, né, essa frescura aí. Sim. E parece que foi alterada a data de estreia, né, do Santos. Foi antecipada, acho que pra sexta-feira vai ser a estreia. Sexta-feira. Do Santos. Bessone. Santos chega longe na Libertadores, você olhando a sua bolinha de cristal aí? Ah, sem dúvida. Acho que para mim o maior reforço do Santos foi não ter perdido ninguém. Para mim, o time do Santos sempre foi muito forte, faltava peça de reposição ao chegar alguns reforços, mas aquele 1-11 do Santos sempre foi muito forte e quando o Dorival pôde contar com esses 11 jogadores, sempre deu trabalho para todo mundo. Sempre fez jogo pau a pau com o Palmeiras, por exemplo, que foi campeão, empatou no Allianz Parque, fez jogo duro na Vila e ganhou do Santos na Perdeu Vila. Perdeu a Copa do Brasil por um detalhe daquele Nilson. Da mudança, né? Na verdade, do regulamento, porque o gol fora, no regulamento do ano passado, do ano anterior, o Santos teria sido campeão, fez o gol fora. No primeiro jogo lá com o Nilson, também, né, poderia ter matado ali. Né? É isso. Então, assim, o 1-11 do Santos sempre foi muito forte. Não perdeu ninguém, agora trouxe esses outros jogadores. Para tentar arrumar a defesa ali, que é o ponto fraco, era pelo menos, né? E eu acho que a tendência é, de novo, o Santos brigar. Tem o treinador de mais tempo no cargo, que também faz muita diferença. O Dorival já vai para, acho que, quase 2 anos no cargo. Também isso é muito importante, muito difícil acontecer no futebol brasileiro. É verdade, tá ficando difícil mesmo. É, e o Corinthians até tentou tirar o Dorival foi firmeza com o Santos, não quis nem ouvir qualquer tipo de proposta, tem um compromisso, ele vê muita sacanagem dos clubes quando tentam tirar treinador, ou quando o treinador vira as costas para um clube, e ele não quis fazer isso, foi de uma hombridade muito grande com o Santos. Então, eu vejo o Santos realmente muito forte, e para brigar realmente com o Palmeiras e com o Flamengo, por exemplo, no Brasileiro, que são para mim os dois melhores elencos que estão sendo formados, sim. É isso aí. Boa. Muito bem. É isso aí, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97, estamos aqui com as manchetes. Hoje o nosso jornalista aqui, nosso não, o nosso ouvinte, amigo, o jornalista Rodrigo Vessone aqui, fazendo parte hoje do programa, tá bom? Estádio 97, 18 anos, seu Bento. Bora aí, tricolor agora. Tricolor, Bento. Tá, e agora também mais uma novela. Acabou. Que chegou ao fim também, né? Atacante Coleman vai jogar nos Estados Unidos, lá no Dallas. Definiram também... isso? Definiu. Desistiu do... Pelo menos o São Paulo, o princípio, São Paulo... desistiu, não, né? São Paulo desistiu. É, desistiu. Mas ainda não anunciaram que ele tá no Dallas. Você leu que tá lá, já foi pro Dallas? São Paulo desistiu do Coleman. Tem informação que o Rogério Ceni foi lá, cobrado o presidente... E aí o presidente disse, olha, muita coma nessa hora, velho. Não podemos levar, vamos devagar. Mas o São Paulo falou, meu, chega, né, velho? Então já tá, deu tudo que tinha que dar. Porque eu vou te falar uma coisa, hein? Você ficar pagando esse mico danado, correndo atrás aí do Nacional, do Paraguai. Fica por causa do coma, né, ficar nessa embromação, você perdendo, sabe? Vai pra outro, cara. Vai pra outro. Imagina. Isso é isso. Então azedou o bagulho? Quem era o cara? Coleman, sim. São Paulo saiu fora da jogada. É, quem era o cara? Até outro dia tava falando, ai, tem que vir. Agora tomou um Gaia lá, já começou o desdenhar do maluco? Ué, quem era o cara, velho? Ué, até de ontem estava babando. A gente queria um artilheiro agora. Se o cara não vem, também vai ficar me lamentando. Ai, não fez. Você precisa definir o que você pensa, velho. Precisa definir o que você pensa. É, quando o cara tá prestes a ser contratado. Oh, ai, deve ser excelente. O meu centroavante é o Drogba, Paquito. Não é nome de seriado mexicano, não, filhão. Inclusive que eu adoro o Chaves, mas ele como jogador é fraco. Agora desculpa, o Drogba vem pra jorrar nele. Ah, vem. É falaram pro Drogba, todo mundo ele vai jogar? Drogba já baixou a alcinha, RG. Tá louco pra ver. Bento, e aí? O que mesmo? Mais do tricolor, Bento? Tá tranquilo, tá lá no... Bem, Sombra. O Renan Ribeiro tá voltando pro Brasil, né? Nossa, até o Mota tem mais informação que você, hein? Quem? O Renan Ribeiro, terceiro goleiro do São Paulo. Tá, tem informação do terceiro goleiro. Ué, mas esse maluco é zicado, hein? Esse é, velho. Foi ele que se machucou no término do Campeonato Brasileiro e agora se machucou de novo. Ah, isso aí tá com cara de vudu. Cara de vudu essa porra aí. Já assinou o Rodrigo Caio? Rodrigo Caio ainda não tá confirmado, mas diz que tá bem encaminhado. E o... Encaminhado o quê? Bem encaminhado a renovação do Rodrigo Caio. Quer dizer, esse Rodrigo Caio também é uma figura, hein, velho? Não vai nunca, né? Não. É só notícia que vai, mas não vai, né? E o Rogério Ceni falou do quem será o capitão do São Paulo e falou que vai ter um rodízio, né? Vai ser o Lugano, o Maicon e o Rodrigo Caio. Vai ter um rodízio de capitães. E parece que vai ter segunda-feira. Que o Lugano será titular, então, com ele, no comando? Com certeza. Ele tá pensando em jogar com três zagueiros? Não. A ideia, pelo menos dos primeiros treinos, é a atuação com três zagueiros. Então, mas a partir do momento que ele fala, o Lugano, ele tá entre os caras que vai vestir a faixa de capitão, dá a entender que o Lugano será titular. Também, em alguns jogos, talvez, mano. Certeza. Olha, pra mim, eu acho que o Lugano será reserva, é óbvio. Não tenho dúvida que titular certo lá é o Maicon e o Rodrigo Caio, né? Qual a sua opinião, Vessone? Opinião e informação, não, né? Assim, primeiro que eu tô muito curioso para saber como é o Rogério Ceni como treinador. Ele tá com boas ideias. Eu espero que os resultados não atrapalhem nesse sentido, porque no futebol brasileiro o cara pode ter convicção, mas aí os resultados começam a não vir e o cara vai abrindo mão de algumas convicções. O Rogério não parece ser esse cara... Mas a gente não sabe como é o futebol brasileiro. Você perde duas, três, perde um clássico, vem aquela pressão e o cara que está fazendo um bom trabalho, está montando um time no esquema que ele acha que é o certo e aí ele abre mão para poder se fechar um pouco mais, enfim. Eu acho que o Lugano também não vai ser titular com ele num primeiro momento. O São Paulo tem ali outros zagueiros, acho que são cinco ou seis zagueiros que o São Paulo tem, né? São Paulo tem o Rodrigo Caio, tem o Breno, tem o Maicon, tem o Douglas, aquele atleta. O Lianco... Olha, eu não sei não, de repente pode aparecer um Lucão aí. Lucão. Sim. Pode aparecer um Lucão titular. E que fez a função meio de líbero e volante quando o Osório esteve aqui. E o Rogério Ceni foi muito fã do trabalho do Osório. Sim. Pode ser uma dica. Aliás, o Lucão não ficou com o número 4 lá na camisa, na numeração, não? Não vi. Dê uma olhada na numeração se ele não ficou com a número 4. Acho que sim, hein? Então assim, eu tô curioso realmente pra saber como que vai ser o Rogério... do lado do campo, tenho curiosidade de saber como que vai se comportar o Rogério diante de jogadores com comportamento duvidosos, por exemplo, porque quando ele era goleiro a hierarquia ali era igual, né? Então ele não tinha ali, ele não podia fazer muita coisa, mas agora diante de jogadores assim, como que vai ser o comportamento, ele não vai querer aceitar esse tipo de comportamento. Eu também tenho essa curiosidade de vestiário dele, como ele vai administrar, por exemplo, o Michel Bastos, a maneira que o Michel se comportou ali, um Rogério Ceni, como se comportaria diante de situações daquela maneira. Eu então, acho que o Rogério ia dar um chega pra lá, ia dar uma conversa primeiro, falar, e aí, qual é a tua, e tal, você quer, você não quer? Eu tenho muita curiosidade em relação a isso. Eu acho que o Rogério vai ser aquele, vai chegar em cima, velho. É, vai chegar pro cara e falar, meu, resolve tua vida, o que, que você quer? Você quer ficar, continuar jogando, não quer? Então vamos mudar, então tá, vamos falar com a diretoria e você vai ficar afastado. Mas o Michel Bastos, ele foi extremamente elegante quando ele se referiu ao São Paulo, aí na apresentação dele lá no Palmeiras. É, ele em momento algum criticou o São Paulo e falou que não aconteceu nada, que ele colocou panos quentes. Aí se houve alguma coisa de fato, ele não quis externar, ele colocou panos quentes, aí abafou o caso. Era o mínimo que ele podia fazer, né? É o mínimo não, ele podia descer o cacete se ele quisesse. E eu acho que até se a curiosidade vai ter, São Paulo vai ter uma média de público alta, eu acho, no Campeonato Paulista. O Rogério vai arrastar muita gente pro Morumbi, eu acho também. Menos no primeiro jogo. É. Aliás, o primeiro jogo eu espero. Lógico, Só pra lembrar, se eu não falei ainda hoje, eu espero que todo torcedor de São Paulo que por acaso tenha a menor ideia de ir no jogo em Barueri, que ele passe longe de Barueri nesse dia, que ele não vá. Isso não tem necessidade, porque não é. Olha, você vai. Ah, tem muita gente. Ah, mas no interior os times mandam um ingresso a R$100 porque o grande vai lá. Barueri não é interior. Barueri, ele tá tão perto aqui da rádio quanto Itaquerão, por exemplo. Já emendou, né? Barueri já emendou. Você entendeu? Então, não é desculpa. Ah, eu vou porque é R$100 porque não tem acesso a ver, então tem que cobrar porque é poucas vezes. Não tem. Torcedor de São Paulo, por favor, não vá nesse jogo. E olha, amanhã, mesmo que baixem de R$100 pra R$10, também não tem que ir. Ele tem que amargar prejuízo monstro. Tem que amargar prejuízo monstro. Quanto ódio. Ódio de notícias por parte lá do presidente. Eu prefiro que ter ódio desse lado. Olha, aqui tem ódio, mas não tem idiotice. Todo o carro interior de São Paulo e a torcida de São Paulo não merece. Ele brinca com você. Brincar o caramba, vai brincar com a mãe dele. Larga de ser Vampeta. O Vampeta, no caso, acho que faltou ele separar ali o dirigente do ex-jogador. Acho que faltou isso. Ele brincou, acho que brincou na hora errada ali com o torcedor de São Paulo. Eu entendo o sentimento do Sombra. E até falando nessa parte de ingresso, foi muito legal na declaração do Rogério. Ele já solicitou à diretoria que pense no valor do ingresso nos jogos do Morumbi. Sim. E que cuide dessa parte, que dê a motivação para o torcedor ir, porque a gente sabe que os jogos do Paulista não são tão atrativos. Então, tem que ser aquele São Paulo e Novo Horizontino, essa, né? Quarta noite, São Paulo e Linense, por exemplo. Então ele já pediu que a diretoria pelo menos colabore com a parte do ingresso. Foi muito legal isso da parte dele também. Mas não vá no primeiro jogo. A estreia do Mito é na nossa casa, Morumbi. Lá tem que lotar. Imagina você, torcedor de São Paulo, que maravilha. Será se não tiver um único torcedor de São Paulo em Barueri? Claro, o outro fica com a cara de trouxa. Não, mas se tiver 50, não tem problema. Mas se não tiver, mano, o que importa ele não espera, ter... porque ele quer, aumentou, mudou o lugar do jogo. E se o boicote der certo, é um prejuízo gigantesco, porque os clubes do interior, eles trabalham sempre assim. Eu pego dois grandes fora e dois em casa. Sim. Se rola esse boicote com um, vai sobrar só um. Já quebrou, velho. Eu nem sei qual que é o outro que o Osasco pega. Mas vai 50% foi... Se você pega, por exemplo, 20 mil pessoas que possam caber no estádio e que cada um desse R$50, são R$1 milhão. R$1 milhão para um time como o Audax, tá de brincadeira. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Bom, isso é bom para ver que... Não sei quem que é dono do Audax, mas para começar a ver que o futebol lá tem que ser tratado de uma maneira mais séria. Né? E não pode se brincar com dinheiro dessa maneira, rasgar dinheiro dessa maneira. Pode desrespeitar todo clube de interior, quando pega aí times grandes aí nas suas cidades, eles adotam a mesma postura. Sei. E Osasco tá no interior? Não, mas é um outro município aqui de São Paulo. Ô, mano, que vocês estão pegando no pé porque é o Vampeta. Vocês sabem disso. Porque ele é um tonto, vocês sabem disso. Não, senhor. Porque ele é um tonto que desrespeita São Paulo. Em Ribeirão Preto, se vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ah, o São Paulo não vai lá nunca, o Palmeiras não vai nunca. Quando vem, tem que cobrar caro, porque é a única oportunidade que o morador da cidade, torcedor do time, tem de ver o time no local. Desculpa, quem mora em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itu, Sorocaba, não pode ser tratado como interior mais. É uma extensão da Grande São Paulo. o estádio de Barueri, mano, é mais é tão fácil chegar lá quanto chegar no Itaquerão. Todo mundo ou no Morumbi, que é longe. Todo mundo que mora em Alphaville e trabalha em São Paulo e vice-versa. Mas a questão também não é só essa. A questão é a falta de respeito desse cara com São Paulo. Então, o meu mais profundo desprezo por quem pensa dessa maneira. Ah, porque o time é interior. Osasco não é interior. E não é só isso. Aonde ele vai, quando ele tem oportunidade, ele desrespeita o São Paulo. Aí que tá. O Mota tá usando, então, a justificativa que eu dei. Então, mas é isso que eu tô falando. O Sombra quer colocar nas entrelinhas aqui uma situação que acontece com frequência aqui no futebol brasileiro e ele não fala nada. Quando tem um time grande jogando você não tá aí. Entendendo. Eu entendi. Você não tá entendendo. Mas é que você não quer dar ênfase. Mais uma vez, você quer comparar Osasco com Ribeirão Preto. Não quero comparar, mas quando acontece um time pequeno, não tô comparando cidades. Não tô defendendo o Vampeta. Por exemplo. Vai defender o Vampeta até debaixo d'água. Não, pelo contrário. Por exemplo, a Ponte Preta, quando o Corinthians foi jogar lá no Campeonato Brasileiro do ano passado, a arquibancada da torcida do Corinthians custava 100 pau, velho. Custava 100 conto. Não tem que ir. Então, mas é que tá, Motinha. A questão não é em si o time pequeno cobrar o valor exorbitante do clube grande. A questão em si... Campinas é tão próximo de São Paulo quanto qualquer outro município. O São Paulo não foi lá no Palmeiras quando o Palmeiras cobrou 200 conto. Ô, mano, vem cá. Diga. Tem uma outra coisa. Lógico, não dá pra desligar uma coisa da outra. Na sequência de chegar e propor essa palhaçada de ingresso a 100 reais, que, desculpa, você não pode querer comparar a distância de Osasco com Ribeirão Preto, é óbvio que não existe. Ribeirão não, mas Campinas dá. Tá, mas então, e por que você não reclama? Reclamei. Então, porque então eu falei vocês um monte ano passado. Faça um boicote pra não ir. Eu falei agora, um monte ano passado, se eu tivesse dinheiro eu pagaria. Na sequência disso, ainda quis ironizar dizendo que vai receber a torcida de São Paulo com pétalas. Não, ele falou o Rogério Ceni, falou receber. Tá vendo? É que você só lê. Falou a torcida. Você só lê, a torcida. Você só lê. Não, muito bem. Peraí. Todo mundo, então, São Paulinos com pétalas, rosas. É que você advogado, não. Mas é que tá, você só leu o título da manchete. O jornalista, ele pensou lá o trecho que lhe convém pra dar. Pra dar page view e dar polêmica, o Vampeta disse, ele inclusive, pétalas de rosa e tapete vermelho. Não, pensou ou não, se eu for no vaso sanitário, a única coisa que eu vou tirar dele é uma. Não, aí tá é vendo? Uma. Isso mostra, tá vendo? Aos poucos eu vou arrancando o que você pensa do Vampeta. E você é um cara, Sombra, espiritualmente evoluído. Eu não esperava esse tipo de comportamento de você. Eu esperava um perdão. Eu não esperava que você fosse advogado do Vampeta. Eu esperava o amor ao próximo. Ele não comeu o segundo. Eu não esperava que você fosse advogado agora, do Vampeta. É lógico que o mano tá sendo irônico e fazendo brincadeira. Ele não comeu o segundo pêssego ainda. Eu tenho mais profundo desprezo pela pessoa dele. Ah, não, tem nada. Tenho mais profundo desprezo pela pessoa dele. Que você pensa porque ele consegue elevar a rivalidade ao nível de ódio. Essa é a questão. Então eu tenho mais profundo desprezo. E outra, cara, a partir do momento que ele age dessa maneira, eu só tô reagindo. O torcedor de São Paulo só está reagindo a uma situação. Ou seja, nós estamos reagindo, nós não estamos agindo. É uma reação. Ação e reação. Mas e o desprestígio ao Rogério Ceni que vai estrear no comando do São Paulo? Ah, mano, na boa, Rogério Ceni vai estrear na Flórida. Nem responde, porra, Mota. Você ainda responde a pergunta que ele tá falando. Trouxa. Não pode cair nessa, bicho. Não pode. Não, mas estão cogitando até a hipótese, Sombra, do Rogério não estrear nesse jogo. Não, acho que o Rogério tem que ir, sim. Não tem essa história. Eu acho que vai estrear no segundo. Ele tem que ir, por mais, talvez, nojo que ele tenha de pisar lá, mas ele tem que ir. Não, futebol profissional não tem que ir. O Rogério não pode entrar nessa pilha. O Rogério não pode entrar. Isso é uma coisa que o torcedor não pode ir. É um desrespeito pela parte financeira do torcedor e um desrespeito ao torcedor do São Paulo. Sem dúvida. Agora, lógico, se os clubes também no interior ficam cobrando aí centenas de reais, também acho que, cara, tem que boicotar. Tem que boicotar porque o torcedor local também não merece isso de pagar 100 reais. Ah, se o time é pobre lá no local, isso não é um problema do torcedor local. Virou quase uma praxe, 100, 120, quase uma praxe. Acho que tinha que ver uma interferência da Federação Paulista nesse caso, mas para ter Federação Paulista... Não, a federação estipula o mínimo, que é acho ela que ela faz 40 ao contrário, reais. Ela põe o mínimo, que é 40 pau. Tanto é que, dizem, Rogério gostaria que tivesse ingressos acessíveis, né? Mais acessíveis. Parece que o mínimo do Campeonato Paulista é 40 reais. Então se você quiser ter um setor onde é 20, você não pode. Aí, quer dizer, pode. Você pode e não pode. Você aí consegue eu... desmascarar. Você aí põe ingresso eu... de face lá com valor de 40, mas aí você fala, quem vier com a camisa do São Paulo, por exemplo, paga 20. É. Aí o burro... Você burla, se quiser burlar, burla. Seria melhor se não fosse necessária a burla, né? Então, claro, aí claro. O burro, ao invés de ter um estádio com capacidade de 15 mil pessoas lotado, pagando 40 reais, ele tem 5 mil pagando 100. É isso que eles querem. Eles conseguem atingir. Porque o cara acaba não indo, pô. Entendeu? Mais gente no estádio, mais consumo de produtos. Lógico, do próprio fornecedor do estádio. Mais pressão ao adversário e você ganha o jogo mais fácil. Reverte, para você poder ganhar o 100 que você quer, bota o ingresso a 40 e bota lá. Vai vender muito mais coxinha, refrigerante, camiseta. A bebida, entendeu? Todo tipo de badulax. É tudo jegue. Ô, mano, já que estamos falando de venda, cara, vamos falar do Buscapé. Opa, vamos lá, vamos lá. Manda os caras pro Buscapé, mano, pra aprender a vender. Com certeza, com certeza. Aí, rapaziada, passou o Natal, começou o ano e você ainda não garantiu os produtos que você queria? Então essa dica é pra você, se liga só. É o Saldão Buscapé, meu irmão. Aproveite agora as ofertas de smartphones, eletrodomésticos, roupas, acessórios e muito mais com os melhores descontos, hein? Ficou curioso? Acesse aí buscapé.com.br e dá um busca nos produtos que você procura. E ó, rapaziada, tem um negócio legal demais. Você ainda conta com um histórico de preços para ter certeza que aquela oferta é de verdade. Por exemplo, você clicou lá, uma bicicleta em outubro custava X reais e hoje você vai clicar na mesma bicicleta e ela tá com valor abaixo? É isso que é o histórico de preço, Motinha. Ah, você consegue legal, detectar véio. Se aquela promoção é de verdade, tá legal? Isso é show de bola. Acesse agora buscapé.com.br ou baixe o aplicativo aí no seu celular. Comece o ano com economia. Dá um busca no Buscapé. E se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou Nissan Kicks, o melhor da tecnologia japonesa, com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático X-Tronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. Agora, a partir de R$ 84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes e supervalorização do seu usado na troca. E ainda tem mais, o Nissan Kicks é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Não é bacana? Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe em uma concessionária e faça um test drive. Você vai se surpreender, porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito mais seguro. Estádio 97. Convidando você a participar também do nosso programa através do WhatsApp. 94-353-0150. 94-353-0150. Mande sua pergunta. Olha, o Rodrigo Vessoni, jornalista, tá aqui. Ele tá lá no site Meu Timão, especializado em Corinthians. E se você tem dúvidas de Corinthians, histórias e etc e tal, pergunte ao Vessoni, tá bom? É, o mano não dá, velho. Ah, como assim o mano não dá? Como assim? Ele não gosta de mim. Não, ele faz uma coisa. Você não gosta de mim, pelo amor de Deus, velho. Ah, depende. Não. Depende. Se é antes ou depois do pêssego. É, porque não dá. Antes ou depois do? Pêssego. Ah, do pêssego? Tava seco. Pô, mas vocês têm. Qual a inimizade que vocês têm contra o pêssego? Não, contra o pêssego não, mas contra o pêssego não cobra 100 reais de ingresso. O pêssego do mano, não é contra o pêssego. Da hora, mano. E hoje ele vai agora, pô. Inclusive, agradecer o pessoal aí da Tupperware, RG. Tupperware Brands Brasil aí. O pessoal me mandou aí umas marmitinhas pra eu trocar meus potinhos de margarina. É, não tá pensando. Dizendo o porquê, né, do presente. Porque vocês são os vacilões. Nós ficamos muito tristes quando a gente viu que o mano trazia a marmita dele num potinho de margarina. Ridículo, velho. É, porque roubaram o potinho dele, o Tupperware dele. Sim. Aí, muito obrigado ao pessoal da Tupperware do Brasil aí, que mandou pra ele vários potinhos. Muito obrigado, gente. Vamos obrigado. Ver se nessa traz, né? É. Trarei. Pô. E vamos ver se cola, né? Vamos falar bastante hoje daquele carro bacana da Nissan, porque a gente vem todo mundo de metrô, né, Diego? Vai que amanhã, né? Aí, vai que, né, Diego? Vai que amanhã. Ninguém nem Estádio quer, 97, né? Vai aos primeiros ouvintes no 3284-7097. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Aliás, quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha o kit exclusivo do do desodorante Extreme, tá bom? Também HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. FIFA Mobile da Electronic Arts, baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se! Extra, você merece torcida reunida, brama gelada e muita economia, você merece Extra é gol! Vamos aos primeiros ouvintes, 3284-7097, vai Asdrúbal! Asdrúbal só na do Tarzan. Ai. E aí, você não viu ainda nas mídias sociais da rádio a nova contratação do programa? Tá um tsunami, velho. Caramba, tá um tsunami, velho. Que isso? Que isso? Essa aí tá doente, velho. Alô? Jesus, tá com febre amarela, gente. Alô? Não quer falar. É, aí moiou. Trocando. Os caras estão vacinando já lá. Já? Contra a febre do mar. É, velho. Bem que você falou, velho. Alô? Estádio é um canhão, velho. Alô? Peraí, gente, peraí. Ah, oi, quem tá falando? Puta que pariu! Oh! Oh! É o tá velho, sem palavrões, por favor. É o tá aqui pariu. Pessone não pode. Isso aqui é um programa de respeito, cara. Amém! Tá, mas se fecha aí. Vamos à tendência. Quem tá falando aí? Peraí. Calma, eu pergunto, você responde. Vamos lá, quem tá falando? Nome completo, por favor. Aparecido Basílio. Aparecido Basílio do quê? Silva. Tem mais alguma coisa? Não. Ô, velho, você tá parecendo aqueles noia que toma enquadro da PM, aí o cara acha um beck no bolso do cara. Fala, tem mais alguma coisa? Não. O cara bate a mão no outro lado, tem uma agulha. Fala, tem mais alguma coisa? Não. Tira o boné, tem mais uma paranga. Vai, fala tudo uma vez, velho. E Basílio é parente do bar. Então quer mandar um abraço pra alguém? Ah, não. Deixa o cara, velho. O cara conseguiu agora. Se fecha, hein, maluco. Tipo, pode derrubar aqui é um pulinho. É primo do Basílio. É um pulinho. Oh, sombra, tá falando o telefone aqui, eu anotei sem querer, liguei e consegui, velho. Puta que pariu. De novo? Para, velho. Não pode, boca suja. O negócio é o seguinte, tenta falar alguma coisa pra ver se tá funcionando o on e off aqui. Fala alguma coisa, deixa eu ver. Hã? Fala alguma coisa, fala uma frase, velho. Fala, o dia tá bonito, fala. Tá funcionando. A próxima que você disser aqui, o próximo palavrão eu te derrubo, velho. Simples assim. Simples assim. Então vamos lá, vamos tentar ter um papo legal. Qual a sua idade? 38, RG número 2, o boca suja aí. Guri, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não fique escondido, mas não seja aparecido, tanto assim. Certo? Aí usou seu nome. Boa, RG, boa. Usou o nome dele pra dar uma cutucada. E qual o seu bairro, velho? Atualmente, Vila Guilherme. Vila Guilherme, na quebrada aí, mano. Atualmente. Na Chico Pontes ali, mano. É que eu casei recentemente, eu era do JB. Não, mas a Vila Guilherme também é da hora, mano. No JB ali, a Rolando de Garros, e na Vila Guilherme aí tem a Chico Pontes, a Maria Cândida, enfim, tem. Tá sendo é nós. E você trabalha com o quê, velho? Bancário. Mas você trabalha em contato com o público ou você é da parte de TI e tudo mais? Pra vender produtos. Produtos. Ah, você é aquele cara chato que liga lá. Você é o que liga Você não quer aplicar R$1.000 aqui nesse título de capitalização? Você tá ligando? Ah, PJ. PJ. Mas é pior ainda, às vezes, porque aí o cara acha que você tem dinheiro na tua empresa e fica lá enchendo o saco. Fala, você tá com saldo parado, você não quer aplicar? Fala, não quero. Não, mas então, porque tem isso, tem aquilo. Ah, vou dar uma vantagem, né, pra você. Vantagem, velho. Oi, eu tô pagando caro também minha mensalidade na conta PJ. Eu vou trocar de banco. Mas aí tem muito dinheiro, tem que pagar caro. Imagina, velho, imagina. Mas é produto focado na área de serviço, tá? Não é investimento, não. Ah, então. A área de serviço é seguro e tudo, essas coisas. Mesmo assim. Mas, ô amigão, você torce pra quem? Tricolor. Você vai pro jogo, velhinho, em Barueri? É louco, nem a pau, Juvenal. É isso aí, Tricolor, não dá mole não. Falar, vai ser o maior mico da história do futebol. Olha, conseguiu. Tô achando que o cara conseguiu. Ô, Vessone, você tem ideia de qual o menor público da história do futebol? Do Campeonato Brasileiro, acho que são 74 pessoas num Juventude Portuguesa, acho que em 97, parece um jogo com chuva, névoa, aquelas coisas lá no sul, 74 pessoas. Então, cara, mas vamos supor que seja 74 o número menor que já teve no Paulista, torcedor São Paulo, nós temos que bater esse recorde. Em busca do recorde. Nós temos que bater esse recorde, em busca do recorde. Público zero. Acho que é difícil, porque a prefeitura de Osasco, eu colocaria ali uns funcionários. É, tal, vai colocar os carros distribuídos. Quero saber pagante. Ah, sim. Pagante, é, né? O que vale é o que paga. Quero ver o pagante lá. É. E a gente convidado ficou... Pode mas ser, com né? Esse mico todo, é bem possível que eles comecem a fazer alguma campanha, sim, lá pra, sim, dar ingresso. Pode, é, né? Pode distribuir. Pode ser mesmo. Né? O Tricolor. O setor visitante, oi, provavelmente vai estar bem vazio ali atrás do gol. Se tal, Deus, né, quiser. Amém. Mas no jogo contra o Corinthians, porque o Corinthians vai jogar lá também. O Vampeta, ele vai cobrar um valor menor, porque aí é aniversário da cidade de Osasco. Ah, sei. Uhum. Aí não, é um presente, não, pra cidade, velho. É. É verdade, velho. Acho, é, que vai custar vintão. É. Bom, tem coisas que é melhor a gente não comentar, é, não é mesmo? E a gente ficou sem o Coleman. Não, ficou sem não, né? Porque ele nunca teve. É, a gente poderia estar com ele, né? Do São Paulo oficialmente desistiu dele. Você achava, boa, que... Né, Motinha? Quem é esse cara aí, pelo amor de Deus? É, ele foi o 20º artilheiro do campeonato. Não, olha, eu não posso dizer que, por exemplo, o cara é ruim. A gente, ninguém viu ele direito. E também, né, não dá pra dizer que é bom, porque a gente nunca viu, né? Sim, esse tipo de jogador é difícil mesmo. Pode dar certo, pode não dar. Pode foi ser um jogador rico, indicado pelo pessoal de estatística do São Paulo. É, um deles, inclusive, foi tirado do Corinthians, né? Isso. O São Paulo contratou ele do Cifute do Corinthians. E ele era bom? Ele era um dos 5 funcionários do Corinthians, foi contratado pelo São Paulo. Ele é um departamento muito importante, assim. Eu vou dar um exemplo dessa atuação desse departamento. O Tóbio, antes de vir para o Palmeiras, ele foi oferecido para o Corinthians. Tá. E esse departamento chegou para o Tite, para os jogadores, e disse, ó, o Tóbio, ele parece ser um zagueiro lento para o futebol brasileiro. Na Argentina, ele se dá bem. Vai trombando, vai se virando, mas a gente acha que no futebol brasileiro ele não vai se dar bem. E aí o Palmeiras trouxe, ele realmente não foi muito bem aqui, ele era muito lento e tomava os jogadores passando por ele, e os caras estavam certo. Então, obviamente, os caras também erram, são seres humanos, o Corinthians também contratou caras ruins, faz parte, mas de uma maneira geral, esses caras costumam acertar mais do que eles erram, tanto que o Corinthians nos últimos anos... Jusilei do Jota Malucelli, Elias da Ponte Preta, Romarinho do Bragantino, Castan do Barueri, Ralf do Barueri. O clube acertou muito nos últimos anos. Mas nesse foi por causa desse departamento? Não só do departamento, mas os auxiliares, o Mauro, o Carilli, tá, também. Mas sempre o Edu, o Mauro, o Carilli, eles passavam a bola para esse departamento. Ó, a gente tá com esse jogador, etc. Quem que passou a bola do departamento lá pro departamento do tal do Gustavo ou do Criciúma? Então, é nesse sentido. Muitas vezes passam por cima deles também, entendeu? Então, por exemplo, o Mendonça... Indicação do empresário, isso, e tal. O Mendonça veio de cima pra baixo, falou, nós vamos contratar, etc. Nem passou pelos caras. Então, aí os caras viram o scout lá e falaram, tem muito disso no futebol, entendeu? Eles são peixes pequenos, eles orientam, mas eles são muito, eles são pequenos. Tem uma palavra final, né? Mas você vê, né, Aparecido, olha o futebol. Você vai lá e tenta profissionalizar a coisa ao máximo. É. Aí você põe um departamento de análise de desempenho do atleta. Contrata, mas, os caras certo, né? Às vezes a amizade de um empresário, isso, a imposição da vontade de um dirigente, a parte atropela da política tudo, fala, cara. Infelizmente é isso. A parte política manda. Infelizmente, né, essa parte pesa bastante. Agora o Aparecido... É o relacionamento aí, né? Vamos dizer assim. É, agora esse jogador teria sido uma indicação do departamento de desempenho lá do São Paulo. Falaram com o Rogério teria assistido vários tapes desse jogador e gostaram. Né? Teve o aval do Rogério. Teve o aval do Rogério, sim. Agora vai só... Você sabe um jogador que eu acho que de repente, olha, vocês podem até dar risada, mas de repente pode até acabar acontecendo de uma maneira melhor do que esperado, que tá lá já, o Gilberto. Sim. Que o Gilberto ficou muito tempo O Gilberto, cara, as poucas chances que ele teve de fazer gol, foi aproveitamento melhor. Entenda o que eu tô dizendo. Quando teve a bola pra meter no gol, ele teve um aproveitamento melhor do que o Chaves, embora o Chaves tenha feito vários gols. Sim. Entende o que eu tô dizendo? Muitas vezes você tem que ver, de verdade, o momento que o cara tá entrando no time. É. Se o time tá voando, o time tá muito bem, o cara se encaixa muito mais fácil. Por exemplo, o Gustavo lá. Deram 9 pra ele e falaram, ó, entra aí, Corinthians e Palmeiras, 43 mil pessoas na arena, uma tensão no estádio, time mal, Palmeiras muito bem. O cara ali sentia, você via a bola queimava no pé dele. É. Então vai muito também do momento. Então é o que você tá dizendo, muitas vezes, agora, o cara já teve o primeiro ano de adaptação, Quem sabe numa dessa eu começo o ano. E o time tá tudo mudado, uma nova filosofia. Isso, um novo pensamento. Um novo, né, ambiente com alguns jogadores que foram embora. Não dá pra desistir rápido. Eu acho que se o entorno funcionar, porque o Gilberto, gente, ele não é um cara muito bom de bola, né? Não é o cara que você fala, ah, ele vai ter um trato com a bola refinado, né? Claro. Ou seja, ele é um empurrador de gol, ele é um tipo centroavante, típico centroavante. Muito diferente de um Luiz Fabiano que tinha um certo talento pra sair. Por exemplo, o Aloísio era um craque? Não. Não era, mas naquele time ele servia pra aquele time. Ele deu um jeito, porque ali ele... Era a bola no Aloísio, né? Isso, ele se encaixou naquele momento do São Paulo. O time servia muito bem ele, né? O time servia ele, ele servia o time. Agora, o entorno me parece que tá ficando um pouco melhor, né? Com o Wellington Nem. Sim. O Neilton, se for o Neilton do Botafogo, talvez... Se recupera bem, né? O Cueva e o Cícero, que chega bem à frente. Qual que é a expectativa do Neilton, hein? Oi? Qual que é a expectativa que você tem do Neilton, hein? Ah, é difícil dizer, cara. Neilton é 50%. Ele, vai ter o São Paulo, ele vai ter o São Paulo pra não, provar. Não dá pra saber, né, velho? Pra falar agora se ele é 100 ou se ele é 50. Porque uma coisa é ver o cara lá naquele time dele e tal. É diferente. Você chega no São Paulo, a camisa pesa, a torcida pesa, tudo isso pesa em cima do cara. E tem que ver como é que o cara vai reagir com isso. Olha, mas falando igual vocês falaram do clima aí, eu acho que o clima que o São Paulo tá vivendo agora é um clima muito bom. Eu acho que isso pesa bastante, inclusive, para ele levantar e reerguer. Olha, tudo o clima leva... é bom, a expectativa é legal, tudo é bonito, novo técnico. Mas não esqueça, futebol, você precisa ganhar. E se não ganha, o clima, ele muda rapidamente. É que nem o Ibope de uma emissora de rádio, é que nem a tiragem do jornal, é tudo, são os cliques... No site, aí se não começa a ter muito clique, fica ali, ih rapaz, tá diminuindo os cliques, que é a audiência que você tem. A audiência do futebol não é só o público que você tem no campo, é o número de vitórias que você tem, ou no mínimo você mostrar em campo uma, que tem uma expectativa, né? Sim, o São Paulo ano passado, por exemplo, ele conseguiu algo que acho que era, se não me engano, ele bateu um recorde negativo de 70 anos, ele fechou a temporada com mais derrotas do que vitórias. Isso para um time grande é muita coisa. É o caos. Perder mais do que ganhar para um time grande não existe. Não existe. Tanto que eu acho que são 70, era 73 anos que não aconteceu. E não pode acontecer. Não pode acontecer. Então é muito difícil você conviver com um ano assim, independentemente de quem for o jogador ou quem for o treinador. Então você começar, eu gosto de estar dizendo, um ano com bons resultados, não perder muito em clássico, que também complica muito, traz muita confusão. Olha, uma vitória em clássico vale 3 maus resultados para o time pequeno. Sim, é isso mesmo. Parece, você pode perder para 3 pequenos. Se na quarta você ganhar do teu rival, e bem... Já era, você levanta. Cara, você apaga, né? Você apaga o que aconteceu. Parece que nada aconteceu, né? Parece que nada aconteceu. Basta ver o São Paulo nessa draga danada, futebolisticamente falando, que fez com o Corinthians, velho. Ganhou de 4 em 2 jogos. Fechou o ano em paz, né? Pareceu que não aconteceu. Foi o título. Em 2 jogos com o Corinthians. Não é que o São Paulo ganhou, o Corinthians perdeu, né? Fez um estrago, acabou tudo. Dali pra lá, os Corinthians caíram na tabela. Aconteceu tudo. E no futebol, a tristeza dos outros muitas vezes é a sua alegria. Isso é verdade. E assim, você falando com um dirigente, Sombra, já aconteceu de domingo à noite, por exemplo, eu falar com um dirigente do Corinthians. O cara tá meio aliviado. E aí, por que que você tá... Ah, o time empatou? Não, ele falou, pô, o Palmeiras e o São Paulo perderam. É. Então a nossa semana vai ser mais... Desse jeito, pro cara alivia, também tem esse impacto. Alivia. Parece que não, mas alivia quando, pros caras. Quando você vira o foco, é diferente, né? Sim. Só o seu time perdeu ou teve uma derrota desastrosa. Eles pensam muito nisso. Né? Então, esse momento bom do Palmeiras, por exemplo, pode ter certeza, incomoda muito o Corinthians, São Paulo e Santos. Incomoda muito. Assim como, recentemente, o Corinthians muito bem incomodava demais, e o São Paulo um pouco mais pra trás também incomodava demais. Verdade. Todos na sua fala. Ô, Sombra, eu tava pesquisando aqui, em campeonato estadual, aí vocês podem bater um recorde, velho. Menor público pagante, o América no campeonato sergipano, 14 torcedores. Nossa. Ah, não dá. Por mim já bateu. Por mim também, vambora. Ah, vocês são muito maldosos com o Vampeta também. Isso aí, sou maldoso mesmo. O cara tá só brincando, cara. Sou maldoso, mas, bom... Aparecido. Grande dúvida agora é o seguinte: pensando um pouco no Rogério, né? Porque eu sei que ele é uma incógnita, é uma dúvida aí, é uma aposta que a gente tem. Mas assim, ele é um líder nato. Eu acho que os jogadores vão correr muito por ele. Porque até pelo prestígio que ele tem pelo São Paulo e com a história que ele tem aí no, no mundo futebolístico, os caras não vão ter se queimar à toa. Uhum. E o Rogério é um cara que brinda até a diretoria, se você for analisar. Certo. Então eu acho que o... Ele desvia o foco, né? Você quer dizer? Ele desviou, é. O cara vai lá, vai dar entrevista, já muda tudo, né? Sim, ele assume, ele fala, que coloca, e assim, ele é um cara que não tem papas na língua. Se tiver que fazer, vai ser feito. É, eu vejo. Se tiver que expor, ele vai expor. Eu vejo assim hoje, velho. Hoje, a diretoria do São Paulo, o presidente de São Paulo, todos precisaram do Rogério, fizeram. O Rogério chegou na hora certa para todos eles. Agora, lá na frente, talvez, quem precise deles seja o Rogério Ceni. Aí vamos ver qual vai ser a recíproca, né? Até pra levar, alavancar o cara nas eleições aí, né? Sim. É isso aí, Fé. É isso aí, Aparecido. Grande abraço para você, obrigado pela audiência. Fica ligado aí na Energia 97, acompanha nossas mídias sociais, tá bom? Muito Olha. Obrigado, e vocês são impagáveis. Não, pagáveis, velho. Pagáveis. Tá louco? É, pagáveis. O Zé tá ouvindo o programa hoje. É. Tá nada, Sérgio. Não tá? Parabéns pelo programa, vocês são maravilhosos. O Zé tá onde? Ah, sei lá, tá brincando. Na praia já. Eu sempre acho que ele tá. O Zé tem um botão de volume numa garrafa de vinho. Você tá de brincadeira. Esse cara, botão esse cara fala de volume. Demais, né? Os corintianos aí falam demais, né? Ah, cala a boca, velho. Fala muito. Fala muito. Fala muito. No Valeu, final cara. Da história, o Bambi come o gambá, vocês sabem disso, né? Ah, então você tá louco pra ser comido, né, o seu franga? É, né, eu. Vai te catar, vai te catar. Ué, ele acha que ele é o Bambi, então? Não, eu fui que no final da história, o Bambi acaba cala comendo boca, o gambá. Cala a boca, mano, cala a boca. É. Tchau. Vai, vaza, tá vaza. Louco, não tá malucão, vai pro inferno. Caiu, ai, caiu, que pena. Ah, você tá grosso. Passar bem, você vai ver que é grosso daqui a pouco. Vai, vaza, tchau. Próximo ouvinte, vamos lá. É, não é momento sem parar ainda, né? Então. Não é. Para, mano. É. Tá magoadinho, mano? Cala a boca, maluco. FIFA. Cala a boca. Tô jogando FIFA. Aqui você acha que eu vou ficar olhando pra tua cara, mano? Falou, fera! Vaza, maluco. Vaza. Ó, sombra. Vai, aperta esse botão, senão eu vou ter que levantar ele depois. Vaza, mano. Vaza, tchau, mano. Valeu. Valeu, tricolor. Tchau. Vaza. É isso aí. É assim. Estádio 97 da Energia, 97 FM. No oferecimento de FIFA Mobile da Electronic Arts, baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Ô, mano. Oi. E o Vessone? O que tem? Que ele pegou três ônibus, pegou metrô, busão. Como que ele chegou hoje no programa? Chegou sequinho. Sabe por quê? Por quê? O Vessone não é trouxa, velho. Ele usa esse Bozano Extreme, ele tá ligado. Saindo daqui, o Vessone vai matar alguém. Matar Deus. No sentido sexual. Então, o negócio é o seguinte, mano. O maluco é ligeiro. É, ele já usou de manhã, porque ele sabia que o dia dele ia ser corrido, Motinha. E no final da tarde, agora quando ele sai do estádio 97, à noite, tá certo que o programa termina às 8 da noite? Eu conferi. O cara já vai direto pra aquele lugar pra dar um abate. Sim, e o maluco não pode passar vergonha, velho. E é por isso que ele tem que estar cheiroso. O Vessone usa o Bozano Extreme. Passo mesmo, rapaziada. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, rapaziada. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, gente. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. Você não vai ficar com aquele cheiro de churume, sabe? Aquele cheiro lá daquele líquido que fica embaixo da lixeira. Aquele negócio que escorre, aquele Nossa, caldinho do lixo. É nojento. Aquilo é o churume. Você nunca mais vai ficar com esse cheiro, tá ligado? Você vai ficar top, mano. E ó, quer ganhar um kit top exclusivo? Liga aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Temos novidades aí do Santos, ô Motinha? Como tá o Santos? Acabou a novela. RG, tchau. Graças a Deus. Pô, desistiu do Robinho, né? Tava na hora, né? O Modesto falou que tem que esperar pelo menos aí mais um ano aí pra de repente ter o Robinho, né? Ó, mas falar a verdade. Mas aí já era, né? É, e pelo menos aqui também no Estádio 97, nunca ninguém aqui. E acreditou nessa história. Acreditou nessa conversa. Depois aí. Que o Robinho até declarou, até foi no programa, no seu programa, né, mano? Foi. Que ele não tinha intenção de sair do Atlético Mineiro. Seria. Pô, tava... Pausa. Quarto retorno, oi. Né? Havaí 1, Santos 0 pela Copinha. Pela Copinha. Quanto tempo de jogo? Ih, velho, só tô com o placar. Já te dou o tempo de jogo, atenção. Quase 37 do primeiro tempo. Tá bom? E o Modesto também falou que não tem mais intenção aí, não vem mais ninguém, né, RG? Sim, com relação à contratação, eu penso que para por aí. E outra coisa, pelo menos novidade mesmo, é também a situação com relação ao Pacaembu, né? E o Modesto reconhece que realmente para bancar, para assumir... Assumir não vai assumir. Não dá, né? Então alguma coisa tem que ser feita com relação... O que está sendo discutido é... O Santos prevê que alguns jogos da Libertadores será no Pacaembu. Mas aí no critério de locação, né? Aí chega lá, loca, joga e... E para o Santos é bem melhor, porque claro, o público vai ser maior, claro, vai cobrar o ingresso mais caro, tem, né? Deixa eu perguntar pro Vessone. Não tem a menor dúvida. Vessone, qual a expectativa que você tem para o Santos? Igual do ano passado, um pouco melhor, um pouco pior? Eu acho que um pouco melhor pela manutenção de todos os seus jogadores, pela manutenção do Dorival. E eu acho que o Dorival, ele percebeu, por exemplo, o Santos disputou acho que as últimas 6 ou 7 finais do Campeonato Paulista. O Santos e o Dorival, eles perceberam, acho que o sarrafo aumentou do Santos, né? Uhum. Tá na hora, acho que, de dar o pulo, né? Não dá pra se contentar mais com o Campeonato Paulista, assim, com decisão de Campeonato Paulista ou mesmo com o título. Então acho que o Santos entra no ano, acho que com um objetivo um pouco maior. Tanto que não, no meio do brasileiro, por exemplo, quando se falava em perder alguns jogadores, o Dorival até deu uma entrevista meio brusca ali, ele dizendo, a gente precisa ver, entender o que é da vida. Se é pra ficar perdendo o jogador e ter que ficar remontando o tempo inteiro, a gente não vai sair do lugar. Porque ele sabia que a hora de dar o pulo agora era essa hora. Mantém o time e tenta brigar por alguma coisa maior agora em 2017. E eu concordo com você, principalmente porque nos últimos anos, sim, o Santos tem participado das finais do estadual, tem ganho o estadual, e por pouco não chega em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, quer dizer, então fica sempre naquele, né, no limite da conquista. E não dá, né, cara? E tanto que o Santos ficou fora da Libertadores nos últimos 5 anos. É, sim, muita coisa isso, ficar fora da Libertadores. Nossa, desde aquela Libertadores? Desde a semifinal do Corinthians, que, sim, perdeu pro Corinthians. Sim. Não disputou em 13, 14, 15, 16. É muita coisa ficar fora tantos anos. Marcou, né, toca naquele, acho que um ano retrasado, com relação ao São Paulo. Lembra que a gente até fez a aposta, uma brincadeira, quem chegava na frente, Santos ou São Paulo? E muito legal da sua parte é que você pagou a aposta. Lógico. Sem, paguei uma, perdi outra, né? Então, legal da sua parte isso aí. Não, perdi outra, sim. Agora, o Mota, que tem que vir vestido aqui de Branca de Neve, não pagou ainda a aposta do ano passado. Aí, minha, porque o narigudo falou que ele ia trazer a roupa. Então tem que esperar ele voltar de férias, segunda-feira. Porque não tem do teu tamanho. Pra ele providenciar a sua roupinha de Branca de Neve. Ele tá na África ainda. Eu perdi. Se apaixonou por um macaco, meu amigo. Que o gorila, nada, o gorila não vai deixar ele voltar, velho. Ele pegou o negão lá, velho. Tá apaixonado pelo negão. Bilal de macaco pequeno, isso é brincadeira. É tudo historinha do Net Gil. Ele tá medindo. A Sombra foi conhecer lá o negão da piroca, mano. É. Sombra não, Benji. Sombra já conhece pelo WhatsApp. O Benji foi conhecer ali ao vivo, mano. Eu conheci pelo WhatsApp e o Benji já falou, não pode ser por foto. Agora, quem ele tá apaixonado mesmo é o negão motorista do Jeep lá, né? O Jeep, ele tá da hora. Seu negão, fica abraçado com o negão. Ah, ele dá cada sorrisão. O negão do Jeep fez a cabeça dele, velho. Agora ele tá descobrindo o gosto do Benji. Tá certo, esse é o Estádio 97. Nossa, velho! O que aconteceu? O seu netinho, por exemplo, ele vai se formar dentista? A minha nora é dentista. Tá bem de vida? Acredito que sim, tá, tá trabalhando, tá na luta. Uma equipe do King's College de Londres desenvolveu uma substância química que em testes com ratos estimulou células da polpa dental a taparem pequenos buracos nos dentes. Com a conclusão. Célula? Com a célula? É, regeneração da polpa do dente. Ih, velho, então. Aí vai criar aquela cárie lá, vai ter logo lá uma substância, você passa, mata a bactéria, joga o negocinho, pss, cresceu o dentinho. Vem o dente, o cara, já pensou o cara com 80 anos, tá o dentinho. É? Você viu? Que bacana? Bacana. Isso mesmo. Olha, o Benjamin agora vai falar da BV Financeira. E pra você que ainda não foi nas nossas mídias sociais, a gente vai apresentar daqui a pouquinho, depois do Benja falar da BV Financeira, a grande novidade do Estádio 97. É uma das grandes novidades do Estádio 97 pro nosso ano, 18º ano de aniversário aqui na Energia 97. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV Financeira! E para você que, de repente, não acessou as mídias sociais da Energia 97, né? Em qualquer arroba Energia 97 FM, Instagram, Twitter, Facebook, etc. E tal. Então, aqui, a gente tem aqui uma mensagem da nossa nova surpresa, a nossa nova contratação para este ano, que já estamos no 18º ano do Estádio 97. Seja bem-vindo! Olá, amigos da Energia 97. Ale Oliveira no comando, para dizer que eu estou mais feliz do que o genro levando a sogra na rodoviária. Porque a partir do dia 23 de janeiro, eu vou fazer parte desse timaço, desse consagrado time do Estádio 97. E a partir de agora, maior do que nós, só a girafa. É nós que brilha, o resto é pisca-pisca ou vagalume. Aê, Ale Oliveira no Estádio 97. Aê, Ale, boa. É nóis. Boa, Ale. Seja bem-vindo. Muito bacana, vai fazer sucesso aqui também com o Estádio 97. Vai ajudar um pouco mais o Estádio 97 a fazer parte aí do time da Energia 97. Muito obrigado. Queria agradecer também o pessoal da ESPN pela liberação do Ale de fazer aqui o Estádio 97 com a gente. Muito bacana, ele que vai continuar também fazendo a TV, a ESPN. E estará aqui com a gente também aos finais de tarde, começo de noite, fazendo o Estádio 97. Legal. O Ale Oliveira tá de férias lá no Sul. Foi difícil achar o homem, viu? É difícil achar o homem. Tá no Sul? Ah, você imagina, ele é que nem jogador de futebol em férias, né, bicho? Ah, é samba, churrasco. Só sei que ele gravou o videozinho pra gente, você só vê o mar ao fundo. O Ale Oliveira aqui contou uma história sensacional. Ele era técnico de um time de futsal, acho que de um colégio. E aí tava jogando e o outro time era muito mais forte que o dele. E acabando o jogo, tava perdendo de 1-0. E ele falou, pô, 1-0, eu tô tranquilo, vou levar pro segundo jogo, tá tranquilo. Foi, tirou os melhores jogadores, descansou os caras, tal, tal, tal. Na hora, aí acabou o jogo, foi cumprimentar outro time, outro treinador deu tchau pra ele e falou, ó, foi legal a sua participação, não sei o quê. Aí os outros jogadores dando tchau pra ele, pô, valeu aí, eles tentaram de tudo e tal. E ele começou a não entender nada. Aí depois ele foi, chegou o diretor dele também dando, ó, pô, não deu certo, eu não entendi muito bem que você fez essas substituições, mas tudo bem, não sei o quê. Ele achou que tinha um segundo jogo, mas era jogo único. Ele queria segurar o resultado. E ele queria segurar o resultado. É demais. Ele contou essa história, depois foi mandar pra embora. Eu dei muita risada, eu dava risada só. Ele era técnico da Hebraica, né? Que história que ele contou aqui, que ele era o técnico da Hebraica? Essa daí. Foi essa a história. Não, mas tem uma outra. Mas essa ele contou. Ele contou aqui. Aí ele falou assim, bom, então vamos fazer aquele momento de febre, de vibração pra gente entrar em quadra, etc. Tal. Vamos reunir aqui e orar o Pai Nosso. Tá explicado, porque ele foi mandado embora da Hebraica. Grande Ale Oliveira, a partir de 23 de janeiro, também aqui na Energia 97, no Estádio 97. Vai ser legal demais, com certeza. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas sim, com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Boa, boa, boa. Daqui a pouco tem mais notícias de Palmeiras, de São Paulo, de Corinthians. E hoje o nosso convidado, jornalista Rodrigo Vessoni, está aqui com a gente. Oferecimento também do Buscapé. Saldão Buscapé. Comece o ano com economia. Dá um busca no Buscapé. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos trazer mais ouvintes? Vamos lá, 3284-7097. Até o UOL postou aqui, olha, e a Leo Oliveira acerta com o rádio, é o mais novo integrante do Estádio 97. Muito obrigado ao pessoal do UOL Esporte aí que também postou. Tá reverberando aí as novas do Estádio 97 aqui na Energia 97. Vamos lá, tem mais ouvintes? 3284-7097, toca as Drubal! Escada! Domenico! Essa mania de Tarzan aqui que eu não tô entendendo nada, viu, bicho? Brincadeira! Alô! Alô, boa noite, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Leandro. Leandro do quê? Domingues Sequeira. Leandro Domingues Sequeira. É Sequeira ou Siqueira? Sequeira. Sequeira. Sequeira. Nossa, essa bola veio me chuta. Aí, me RG, chuta, me chuta. Já dei a ênfase ainda. É. Quantos anos, ô Leandro? 32. Aí é RG número 2. Ah, velhinha, mas nem que Sequeiras. Hoje é sexta-feira, velho. Não tem jeito. Não, não tem nada de domingas hoje, velho. Vai passar o carro. E, ô amigão, qual o seu bairro? Paraíso. Paraíso. Paraíso. Ah, terra do Mota aqui, mano. Quem tem mais aí, Adão ou Eva, velho? Ah, ali é... Tem bastante, viu? Hein, Montinha, você que é ali do... Ô, Montinha! Tá serpente ali. Montinha, você vai lá, virada de ano, você vai pra praia, você pula lá e faz um... Qual o pedido que você fez, Montinha, no marzão lá? É que eu pedi, não posso falar aqui no rádio. É mesmo? Ah, tá na secura, né? Você pediu coisas boas? É mesmo? É. Eu pedi assim, um... Assim como? Desse porte? É, assim mais ou menos. Né? Desse tamanho e tal, né? Joclinho, assim. Ah, é? Esse pezinho. Né? Essa coisinha assim. Assim como? E fica vermelhinho quando a gente fala dele. E né? Mata, você estabelece assim um prazo pra chegada desse presente assim? Olha, né? No jeito que eu tô, se vier já tá bom. É pra meu, ontem? Já é tá pra... bom. É? Né, Vê? Vê. Olha a desgueio, velho. Ô Sequeira, você trabalha com o quê? É, acho que vocês vão lembrar aí, eu trabalho com equipamento hospitalar, ressonância magnética. Já ligou, Sequeira, é verdade. Equipamentos hospitalares e houve reajuste nesse preço aí dos equipamentos? Sim, mano. Então, não, tudo sobe, velho. O equipamento hospitalar, você acha que não sobe? Tudo aumenta, velho. Não, sempre aumenta, todo ano. Ô Sequeira, a última vez que você ligou, parece que o que estava acontecendo, e a gente até comentou, era aquele lance dos caras forçando venda de equipamento, aí, de produto, né, nos hospitais, não era isso? Não. Na época vocês questionaram quanto custava, né, o valor de uma ressonância. Você é o homem da ressonância. Então foi outro. Lembra que os caras estavam forçando... Pra botar estente, essas coisas, né? Tinha uns lances assim. É outro. Você é o da que o Sombra perguntou o preço da máquina, né? Isso. Que era mais ou menos US$1,5 milhão. É, o Sombra queria colocar para... no quarto dele. Mas era uma semi-nova. Ele queria pôr no quarto. O Sombra queria colocar no quarto dele. Mas nós vamos chegar ainda na época do Jornada nas Estrelas. Cada um que vai ter a sua. O cara vai vir assim, parecendo um Magic Click, vai falar, você tá com dor de cabeça, você tá com uma espinha. Depois dessa do dente, velho? É. É. Olha aí, até o ratinho não vai ter mais cárie, pô. Depois dessa do dente... O Sombra vai ter uma só pra ele. Vai sabe? Saber. Não, fica dormindo assim, fica aquele negócio rolando. Né? Por, mas se você pudesse ter uma máquina no teu, no, perto de você, que chega e te mostra, fala assim, ó, você não tá legal disso, não sei o que lá, precisa melhorar, melhor, pô, melhor. Eles iam entrar numa nóia, hein? Hã? Ia ficar numa nóia, hein, meu povo? Todo dia, já pensou? Todo dia não, você põe ela programação duas vezes ao ano, vai. Porra! Você não ia aguentar, você ia fazer mais. Hã? Você ia fazer mais, vai. Toda... Não, eu... Uma vez semana, vai. Eu dou a chave do quarto pra minha mãe e falo assim, só me dá duas vezes por... Uma vez por semana você ia entrar lá pra, na câmara pra falar, olha... E, ô amigão, você torce pra quem? São Paulo. Tricolor! Ó o tricolor, tricolor. Ó, tricolor. Ô, Leandro. Eu vou estrear meu Tupperware. Qual a melhor contratação do São Paulo, no seu entender? Neilton? Ou é o Wellington Nem? Ou é o Cícero? Ou foi o Sidão goleiro? Qual a sua opinião? Eu acho que tem... São dois jogadores que são os principais. O Wellington Nem e Sidão, porque Denis, pelo menos pra mim, ele não passa confiança, cara. Ele é o chama-gol. E o Wellington Nem é um jogador de ponta, pra jogar pelas laterais, né? Apesar que o Wellington Nem, ele tem um ponto. Ele joga pela direita, caindo pro centro, né? Uhum. E ele vai tirar... eu gostaria que o David Neres tivesse mais oportunidade. E com a presença do Wellington Nem, o David Neres ele vai ter menos oportunidade ao longo desse ano. Mas vai ter chance, eu acho que o David Neres vai ter chance. Aliás, eu acho que nesse time do Rogério, e com o Rogério, eu acho que ele a molecada vai ter muita chance, viu? Lógico, ele vai ter um time titular ali fechado e tal, mas eu acho que alguns jogos o Rogério vai colocar a molecada com certeza, né? Somente porque o São Paulo, o cara machuca, tem cartão, e o Rogério vai dar mais oportunidade pra essa molecada. Acho que vai acabar aquele histórico de fazer, pô, tem uma molecada aí que não tá subindo, que não tá vindo, sabe, que tá lá encostada, pô, tem um cara moleque bom. Agora não, o São Paulo praticamente subiu 12 jogadores. Tem uma coisa também que a gente, vendo de fora, a gente não dá muita atenção, mas você percebe que o Rogério tá buscando pequenos detalhes. O Rogério analisou que o time do São Paulo era muito baixo. E ele lutou pela contratação do Cícero por isso. Porque o Cícero, não só, ele é muito bom na bola aérea. E não só ofensiva, mas defensiva também. E ele brigou pela contratação, porque ele sabe que o Cícero vai ajudá-lo. Ele quer aumentar a média, né? Porque ele achava o time do São Paulo muito baixo. E que no futebol de hoje isso faz diferença. E ele tem que, eu disse que nos treinos ele tem cobrado muito isso, né? Então você percebe que o Rogério... cuidando desses pequenos detalhes. A disputa pela bola na área, ele tem cobrado muito disso nos treinos. Mas, o Versoni, você fez uma observação muito importante, que às vezes as pessoas não dão muita atenção. A gente não presta atenção. Para a estatura de time, né? A gente, às vezes, não dá bola se o time é muito novo, muito velho, se ele é baixo ou ele é alto. Mas isso é uma coisa muito importante de departamento de desempenho, né? Por exemplo, olha, o time está muito novo, o time está muito lento, o time está muito alto. O São Paulo era um time muito ruim pelo alto. De não fazer gol e de tomar muito gol, né? Tomar, exatamente. Até que melhorou, mas... mas não, pega o Palmeiras. A quantidade de gols que o Palmeiras fez de cabeça, tanto que surgiu o Cuca-Bol, a brincadeira e tal, mas... Porque era uma qualidade do Palmeiras. Você tem que ter, né, a tua zaga. A zaga já se pressupõe que... Claro. Já alta, lógico. Né? Ah, tudo bem que lateral alto é muito difícil, né? Até pelo perfil de jogo é difícil você ter alto. Agora... Se você ali na frente ainda tiver volante baixinho e centroavante baixinho, ferrou. É difícil. Tem que ter pelo menos um cara alto na frente. Centroavante baixinho tem que ser tipo Romário. E assim, depende. E, vai muito do treinador. Por exemplo, o Tite, ele diz que aprendeu isso no futebol italiano e trouxe isso pra ele. Então, assim, se você olhar os times do Tite, a seleção tá fazendo isso. Ninguém fica no ataque quando é contra, um escanteio era contra o Corinthians e contra a seleção. Zero jogador, nenhum fica fora da área, os 11 são obrigados a ficar dentro da área, ninguém fica, não tem rebote, não tem contra-ataque os times do Tite, porque ele fala que ele não quer tomar o gol de bola aérea, depois ele vai ver o que ele vai fazer, então os 11, vai os 11, os 11. Se você... Então, se eu tenho um escanteio contra o meu time, Eu ponho os 11 dentro da minha área. É, ele aprendeu isso nenhum, na Itália. Nenhum. Ninguém fica fora da área. Por exemplo, se eu tenho um Neilton no elenco que é rápido, ou um David Neres. Não vale a pena deixar ele pra estilingar um contra-ataque? Com o Tite, os 11 ficam dentro da área. Tá. Você começa a perceber na seleção brasileira, e no Corinthians era assim. Os 11 ficam lá. Era até você ver jogo do Corinthians, é meio irritante, porque você tira a bola, você tem que... Aí sai como se fosse futebol americano, todo mundo... naquele abafa para poder o cara não lançar de volta, etc. Mas tem que ser uma coisa rápida. Mas ele disse que aprendeu isso na Itália. Tem que ser um jogo rápido também, né? Você tem que ter uns caras que correm muito para poder avançar, né? E que ele trouxe isso do Ancelotti, não sei o quê. Acho que vai ter muita similaridade de coisas de times do Tite e dos futuros times do Rogério, eu acho. Pode ser mesmo. Mas você tá falando a respeito da estatura dos jogadores aí, Sombra? Eu acho que o mais importante é posicionamento, cara. Porque você pega ali o Gamarra, mano. Naquela época que o Gamarra jogou no Corinthians, ele jogou a Copa do Mundo aí pela seleção do Paraguai. Na boa, cara, o Gamarra nunca foi um jogador alto, mas ele tinha uma impulsão muito boa e é um cara que já via onde a bola ia cair. Ele tinha como uma das principais características aí o posicionamento. Isso daí fazia com que ele encurtasse distâncias, né? Também você tá falando, mano, de um extra série. Não, mas, por exemplo, o Marquinhos, que hoje joga no Paris Saint-Germain, zagueiro da seleção brasileira, também é um jogador baixo. Tem uma estatura baixa, mas é um excelente zagueiro. Então, acho que você consegue compensar, talvez, aí a falta de estatura. Primeiro, com relação ao posicionamento. E segundo, também com treino de impulsão. Ah, mano, mas aí também eu entendo o que você está dizendo. Dario Pereira também não era dos mais gigantes. Sim. Assim como o Gamarra, você está falando do Marquinhos. Uhum. Mas são tão poucos os zagueiros que têm a capacidade de ser mais baixo e ser bom. Tem que ser o cara tem não que é qualquer não é que é fácil você fazer isso, é porque o cara ele é bom como atleta. E tá ligado full time, né? Em tudo que tá acontecendo. Porque às vezes você desliga também, né? Parece que o cara desliga, né, velho? Pô, a bola cai aí. Do lado dele ele tá olhando pra arquibancada. Não pode. Mas eu acho que um time alto, do meio pra trás, ele impõe mais respeito. Eu acho. Centroavante, pra mim, tem que ter no mínimo uma altura digna, meu. Se o cara for muito pesado, não dá, né? Muito genial. E tem outra coisa, só que o Tite, por exemplo, ele não marca individual, ele é completamente contra isso. Então ele fazia a linha de quatro ali com os caras, ele chamava dois caras de os caçadores, que eram os que corriam atrás da bola, só que os outros tinham posicionamento, não podiam sair dali. E tinha os dois caçadores, que é onde, se fosse no primeiro pau, esse caçador ia para onde a bola fosse. Ou seja, esse estudo que muita gente fala que não serve de nada, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim, né? E tem muita coisa calcada em estatísticas de jogo. Sim. Muito dessas situações que os técnicos vêm e impõem, e talvez o Rogério esteja querendo colocar... E trouxe esses dois profissionais para isso. São coisas que foram... Por exemplo, eu li um livro, eu tenho esse livro aí, viu, Leandro? Aliás, eu gostaria... Desculpa, só para comentar. É um livro calcado assim, ó. Para que você faz tanta jogada desse gênero? Se estatisticamente no futebol, diz que a sua chance de fazer gol com jogada assim, ela é praticamente zero. Então é melhor, às vezes, ter cobranças de escanteio. Se você tiver um puta cobrador e um puta time bom de cabeça, melhor você cobrar no canto e tentar a jogada. Que é o Barcelona faz. O Barcelona não bate escanteio nunca para dentro da área. Mesmo só... porque ela não é um time alto ofensivamente. Sim. Então, assim, é claro que o futebol não pode ser robotizado, a gente não está falando disso, mas esse tipo de estudo, ele tem que ser colocado. O futebol profissional hoje pede esse tipo de coisa e esses treinadores hoje top, eles estão fazendo isso. Então, não é o que o Rogério está fazendo, é tentar se enquadrar já no que esses grandes treinadores estão fazendo. Fala aí, Leandro, você queria fazer uma pergunta. Na verdade, um ponto, né? O Versoni comentou sobre, apontou aí com relação à altura e o Cícero atende a um desses pontos, só que vale lembrar, o time de São Paulo continua baixo, mano. Se você pegar o Bruno, lateral direito, é baixo. Bufarini, baixo. Mas são laterais, né? Baixo. Sim, mas faz parte do sistema defensivo. Ele continua com estatura baixa. Cicinho e Júnior não eram altos, hein? Mas muito. O lateral geralmente não é tão alto porque ele tem que ter velocidade, né? Tem que correr. O cara muito alto às vezes não consegue, né? Pesado. Wellington, Neilton, também o Cueva. Se você pegar, por exemplo, o Cueva corre pra caramba. O São Paulo é um time baixo. É, e o Cueva arrumou briga lá, foi quase preso no final do ano. É, lá no Peru, né, meu? Uma cidadezinha lá, acharam um vídeo do Cueva brigando. Oi, no Peru. Uma briga no Peru. Não vi, não. Mas o Cueva, bicho, o Cueva, ele é bravo, ele cara. Ele é bravo. Aí toma uma facada e morre, o besta. Mas qual foi a treta? Ah, foi, parece que foi uma briga com... É, não foi nenhuma briga, foi um desacato com os parentes ali do Cueva. Aí o Cueva desceu do seu carrão importado ali. Foi comprar a briga. Começou a discutir, aí teve a turma deixar disso, mas eu não vi agressão de nenhum dos lados. Aquele monte de nossé que quer ficar batendo boca no meio da rua, enchendo o saco, parando o trânsito. Sabe que o cara é mais famoso, né? Aí chegou ali uma viatura da polícia, aí o Cueva tava parado ali perto de uma trave ali. Barracão mesmo, uma barraca. Aí depois que chega a polícia, aí fica mais bravo ainda, né? Ai, me segura que eu tô aí. O famoso me segura. Isso aí. Aí foi isso. Leandro, mas você tá falando aí de jogador que não é tão alto, mas você tem agora, se jogar com três zagueiros, você vai ter Breno, você vai ter Rodrigo Caio, você tem Maicon, você tem aí o Lucão, se for opção do Rogério, né? Não tô discutindo qualidade técnica, vamos falar de altura. Você vai ter o Cícero, que é um jogador muito bom pelo alto. Você tem o Chaves, que é um bom jogador também pelo alto. Você tem o Gilberto, que não é um jogador baixo. Não é um jogador baixo. Ou seja, o time ganha sim um pouco de estatura. Já ganha. E é aquela história: quando você tem um escanteio na tua área, para você tirar, você vai ter pelo menos os três zagueiros, você vai ter o Cícero e provavelmente mais um centroavante. São cinco jogadores já altos. Já é uma boa base ali. Já é uma boa base, cinco Cícero, jogadores. Cícero é um cara que pega bem. Mais um goleiro também, que pode sair com as mãos, sim. né? Sim. Cícero é um cara que pega bem fora da Muito área. Muito bem, de cabeça. Cícero é pancada agora de fora da área. Oi, diga, Leandro. O Corinthians, acho que ele acertou numa contratação que o São Paulo poderia ter investido também, que era no Gabriel. O João Schmidt, ele já estava com cara de que ia sair, né? E o Gabriel era uma boa oportunidade, é um bom jogador, é um primeiro volante daqueles meio brucutus mesmo, e acho que ele ia cair bem no São Paulo, então, independente se fosse como titular ou para compor o elenco, era um muito bom jogador. Então, mas eu acho que o Gabriel é mais jogador do que o Thiago Mendes na função hoje. Mas o Thiago Mendes é mais desarme, saída. Não é só mais desarme? Então, até a característica principal dele é a marcação e o desarme. Mas ele faz isso muito bem. E ele não é um volante brucutu assim, de falar, pô, não sei tocar daqui na porta. Ele tá longe de ser um tostão aí, questão... em parte de lançamento, etc e tal. Mas eu vejo muita qualidade nele. Agora, também. A questão é, talvez... O Rogério tem em mente o seguinte: vou trabalhar com dois volantes melhores de saída de bola, o Thiago Mendes e o Cícero, porque como eu vou trabalhar com um volante líbero, com o tal terceiro zagueiro, que às vezes funciona como líbero e volante... É o que ele tá iniciando ali, né? É, talvez essa seja a linha de pensamento, né? Todo mundo tá buscando isso. Agora, será que o Rodrigo Caio não pode ser esse cara que vai fazer a cabeça da área, fazer essa função... Né? É o que sempre falaram dele, né? O mais europeu dos jogadores. Pode ser que ele tenha em mente o próprio Rodrigo Caio fazendo essa função. Ele começou jogando ali, não começou o Rodrigo Caio? Ele era volante de origem, aí ele foi recuado pra zaga. E tem o Felipe Araruna, e tem um volante lá na base, que é o Felipe Araruna, lá, que também é bom, uma boa promessa de jogador. Araruna. Sabe, aquela coisa também, né? Quem que é o volante que tá se tacando na base? Ah, tem o cara e tal. Ah, mas traz o Gabriel. Pô, mas não vamos nunca dar chance pra quem é bom da base? Você nunca vai saber, né? Você não vai saber. Porque alguém lançou o Gabriel em algum momento da história. Acho que foi o Botafogo. A gente tem que lançar um Gabriel. Você tem que fazer os nossos, né? E um outro detalhe, né? Aí pega também. Se um time que tá contratando tanto tá abrindo mão de um Gabriel... E outra, hein? Alguma coisa. Às vezes eu não sei se nem se é o Rodrigo Caio fazendo esse papel. Não sei se é o Lucão, como a gente já disse aqui, hein? O Lucão já fez isso. O Osório já botou de volante. Tem o Lucão. Não tô aqui dizendo, você tá defendendo agora o Lucão e o Rogério. Não é isso. Mas eu agora, se o Rogério determinar que ele tem que fazer essa função, por mais que eu tenha criticado o Lucão, nesse momento eu tenho que apoiar a decisão do Rogério. E ele teria uma característica que é quase, não diria inédita, obviamente, no futebol, mas é muito rara. Que é um volante canhoto, né? Se foram raros os volantes canhotos na história. Se você pegar aí, sei lá, teve... Que eu vou lembrar o Zé Elias, o Fernando Redondo, o argentino. Mas, assim, são muito poucos os canhotos. Então, ele teria essa característica até diferente também, caso o Rogério opte por ele ali. Não, o Lucão é canhoto? É, não é? Não sei. Eu acho que é. Ó, sinceramente, desculpe a brincadeira, mas sempre pareceu que ele tem dois pés esquinas. Ah, não. Nossa, como você é maldoso com o moleque. O moleque nem joga mal. Tá vendo? Você disse que eu sou maldoso com os outros? É que o Corinthians, é que o Corinthians acabou com a carreira do Lucão, né? O moleque olha embaixo da cama toda noite pra ver se o Corinthians não tá lá, velho. Ah, não, não dá. Não dá. Ah, mano. O Corinthians causa pesadelos. Ah, mas não. Não foi só com o... Ah, mas não foi ali, não. Ali foi a cereja do bolo, viu? É, ele... Ali foi a cereja do bolo. Mas tudo bem, vamos lá. Se o Rogério assim definir, nós endossamos o Rogério. Vamos esperar que foi na hora errada, e colocaram ele. Leandro, um abraço pra você, bom 2018. E fique ligado aqui na Energia 97, mais do que nunca. A partir de 23 de janeiro, temos aí o Ale Oliveira também fazendo estádio com a gente aqui. Você imagina, cara, esse fanfarrão do mano. Meu Ale Deus Oliveira. Vamos que vamos, vamos que vamos. É quase um hospício. Rudy Landucci. Meu Deus. Vamos tocar Rudy o terror, velho, geral. Você tá de brincadeira, cara. Vamos passar o carro, mano, é nóis. Pessoal, dois groselha, velho. Contratação. É... Certeza que 2017 vai ser um ano ainda melhor aí com a presença do Alê. É, mano, chupa! Ah, pro inferno! Aí. Ah. Aí. Tomara que você não viva pra ver a estreia do Alê aqui. São Paulo também. Desculpa, não ouvi. Eu acho que o Corinthians também tá perdendo aí na Copa São Paulo. Hein? Mas eu só falo quando o Corinthians empatar. Ah, você sabe? Tá sonegando informação. Tô vendo o jogo aqui, eu prego. Tô vendo o jogo aqui, eu não sei. 1x0 Curitiba. Tô vendo o jogo aqui, mas só falo quando o Corinthians empatar. Notícia ruim eu não dou, velho. Tá no segundo tempo, cara. Hein? Ô, mas esse time do Curitiba aqui é bom, viu, Sombra? E segundo tempo, primeiro tempo, Jega? O jogo começou agora há pouco, você é louco? Tem 20 minutos de jogo. É. Então por que você não fala? Só falo notícia boa do Corinthians. Notícia ruim não cabe a mim. Cabe a você. Assiste aí, ô vacilão. Eu não tenho. Tá chupinhando aqui o bagulho? Vai pro inferno. Eu não tenho isso aí, eu não sou pobre. Prego. É, valeu, irmão. Obrigado pela audiência, tá? Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, cara. Valeu, valeu, cara. Obrigado. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também HDI Seguros. É debate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E não é que nós temos muitas mensagens via WhatsApp aqui, vamos lá. Boa noite aí, pessoal da Energia 97, pessoal do estádio aí, beleza? Ô, Sombra, faz uma pergunta pro especialista aí do Corinthians. É, acho que isso aí até ele vai ter que procurar no Google, mas vamos lá. Quando foi a última vitória do Corinthians contra o Palmeiras? Beleza aí, pessoal? Um abraço, tudo de bom. Olha os caras com maldade pra professor. Não responde esse palhaço, não. Não, ele pode responder se ele quiser. Você quer responder? Foi 8 de fevereiro de 2015. Primeiro derby da história do Allianz Parque foi 1-0 gol do Danilo, que o Vitor Hugo errou e tal. Foi esse jogo agora, faz o ano retrasado. Ano retrasado, tá vendo? Tá respondido, tá vendo? O cara é educado. É, isso aí. Né? Manda pra que lugar, né, Sony? Dá moral não, velho. Ai, é. Vamos ver, tem mais mensagens aqui. Nossa, que coração é esse de sexta-feira? É, você tá. Você tá amarguinho, hein, velho? Tá louco, não, tá assim, esses dois dias tá amarguinho. Sexta-feira, velho. Seu amor não tá aqui, não, em São Paulo? Isso? Tá onde? Tá abandonado? É isso? Eu tô amargo por quê? É, porque você tá amarguinho esses dois dias. Tá dando patada pra todo lado. Patada não, eu trato bem quem merece ser tratado bem. Ah, para. Quem não merece ser tratado bem, mas só, mais amor no coração, velho. Pode. Pro inferno você. Tem que dar outra face. Coração com a mão, ó. Pega esse lixo, você e o seu coração. Olha lá, tá vendo? Olha lá, tá amargo. Tá amargo, tá amargo. Vamos lá, amargo é chá de boldo, rapá. Esse aí, velho. Ressuscitamos o Tarzan. Ale Oliveira. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Palmeiras não tem mundial. Porra, velhinho, porra, velhinho. Os Tarzans do estádio 97 são sensacionais, viu? Foi o William Bonner aí. Mano, o bumbum guloso. Guloso é o seu papai. Ah, não, mano. Pai não. Pai não, mano. Pô, pai não. Pai não, escambau. Mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Fala, rapaziada do Estádio 97. Aqui é Rodrigo, Jacksonville, na Flórida. As meninas estão todas bravinhas aí porque o preço do ingresso vai ser caro lá em Osasco. Sim. Mas quando o próprio clube foi Judas com eles e foi cobrar caro nos jogos da Libertadores porque não precisava mais ficar pedindo pra eles ir no estádio, o Sombra e o Moto ficaram aí defendendo o preço do ingresso da Libertadores a mais de 100 pau. Agora... elas estão bravinhas. Nossa, que jorrada então, que vocês tomaram agora. Idiota. Nossa, não, pra mim, o idiota que começa a falar jorrada, bravinha, menininha, não merece nem resposta. Que jorrada, velho. Que então, jorrada. Pronto, falou? Então tá bom. Primeiro o seguinte, elas devem ser aquela que você chama lá de... Olha o nível, olha o nível. É aquela que chama de mãe mesmo. Ele não desrespeitou vocês. É aquela que você sabe onde tá. Aí, e tem mais, meu amigo. Você não queira comparar situações, bicho. Não tô falando de um joguinho aí em Barueri, bicho. Contra um time praticamente... Ué, cada um com seu custo, Paquito. Contra um time cada vez mais varziano. Cada um com seu custo. Hã? Eles não defenderam, ele tem razão. Eu não sabia se naquela estreia da Libertadores, naquela estreia da Libertadores, muitos São Paulinos gostariam de ter acompanhado aquele jogo do São Paulo no Morumbi também, não puderam porque a arquibancada custava 120 pau. E aí vocês dois aqui justificaram, não, porque o clube tem um custo, agora é hora de faturar. Não, mano, o Osasco tá fazendo isso, gente. Isso, agora o mano é a hora que ele ri e não aparece o microfone rindo. Essa é a hora que você não vê, mas que ele está rindo. Você não quer comparar um jogo eliminatório de Libertadores contra um jogo medíocre de Campeonato Paulista, você tá de brincadeira. Pro Osasco agora, é como se fosse uma estreia de Libertadores. Então, você acha que o Osasco Audax vai estar na Libertadores algum dia? Não vai, velho. Então, legal. Então, que vá lá a torcida independente de Osasco, a Dragões de Osasco, que vá a torcida jovem de Osasco, que vá a Audax Unidos, que vão todas as organizadas do Audax, todos os torcedores do Audax vão lá. E paguem 100 reais. Ajuda a sustentar o time. E que eles ajudem a pagar os custos do mando de jogo do Audax. Que ajuda os milhões de torcedores do Audax vão lá e paguem o preço. Não dê dinheiro pro pudim de pinga. Ó, eu sou contra também esse tipo de conduta aí. Não é que eu tô defendendo o Osasco. O Corinthians, quando ele vai jogar em alguns lugares aí também, e o Corinthians é vítima desse tipo de situação, eu também critico muito aqui. Eu acho que isso daí é um abuso e é um desrespeito ao torcedor. Porque eu acho que deveria sim haver também, Sombrar, um teto máximo aqui, que a federação estipulasse, principalmente para setores populares. E você acha legal? A numerada mais cara, federação, ok. Não vai fazer nada. Então, mas é que tá, Mota. Eu acho que o ingresso de arquibancada, ainda mais diante dos estádios que nós temos aqui no Brasil, eu acho que a federação, ao invés de estipular o mínimo, deveria estipular um máximo. E então, o máximo deveria ser 50 reais. Então, se o. Máximo do máximo. Se o Corinthians vai jogar em Campinas e a Ponte Preta cobra 100 reais e o Palmeiras vai e cobra 50 reais, você acha legal? Com relação a quê? O valor de ingresso. Você acha legal, por exemplo, se a Ponte cobra do Corinthians 100 reais e o Palmeiras vai jogar lá contra a Ponte Preta e cobra 50, você acharia isso legal? Não, mas eu tô falando aqui que eu sou contrário. Você não ouviu a minha declaração, então eu repito. Esses times do interior, eu já cansei de criticar porque o Corinthians ele é vítima disso com frequência. O Corinthians, quando ele vai jogar em determinadas cidades aí, é claro, o Corinthians é uma novidade. O Corinthians todo mundo quer ver, é o jogo da televisão. Então os caras aproveitam pra dar uma sangrada. Esse e eu critico a atitude. Vai passar sim. Opa, O time que ganha 180 milhões da TV, você acha que não vai passar? Quem que vai passar? O teu? Passou mais que o seu ano passado. Ô, Vessone, eu tô enganado ou São Paulo passou mais na TV que o Corinthians ano passado? Não vou ter esse número agora. Passou, no pay-per-view? Não, senhor. Sua casa. Até porque nós avançamos na Libertadores, coisa que não importa. Mesmo assim, pega os jogos do Campeonato Brasileiro. Então pega tudo. Pega os jogos do Campeonato Brasileiro, coisa transmitida no cego. Então falou de campeonato. O ano passado todo, São Paulo passou mais. Campeonato Brasileiro, todo final de semana passava o Corinthians na TV. São Paulo passou mais. Não passou porra nenhuma. Os dados chegarão em breve. O São Paulo passou mais que o Corinthians o ano inteiro na TV. Independentemente, acho que até do lance do Vampeta, eu acho que os dirigentes, de uma maneira geral, no futebol brasileiro, estão perdendo um pouco a mão nesse lance dos ingressos. Time grande, time pequeno. Eu acho que o que já foi um preço popular para as pessoas curtirem o futebol, de uma maneira geral, eles estão perdendo, perdendo a mão. O próprio Flamengo quebrou a cara com aquele negócio de levar jogo lá para Manaus, lá, né? Pantanal, também mandava, porque é o seguinte, já que eles não tinham casa para jogar no Rio, eles aproveitavam para vender o mando. O cara que comprava que quebrou a cara. Sim, mas também você não precisava ir para tão longe. Tava indo porque tava lotando estádio. Aí depois a casa caiu, né? Tem mais mensagens aqui no nosso WhatsApp, oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Caralho. A cara colocou um repeat. É, aí. Colocou. Agora você imagina o cara gravando isso, RG, no carro. Não, a mãe, né? Meu Deus Quanto do céu. Quanto tempo, Sombra, de tempo? Ah, 30 segundos. Não, deu mais. Deu mais. Ah, acho que deu mais. Na primeira deu mais. Ele se, ele tiver, se ele tiver vivo, parabéns não. pra ele. 28,99. Mas... Olha só. Ó, bom tá de bom, carro, hein? Só bom de carro, porque eu fico um minuto. Aonde, RG? Para, vai. A gente podia fazer o concurso aqui do melhor Tarzan. O desafio melhor Tarzan do estádio, hein? Não, pera aí. A sua piné, RG, não dura 10 segundos. Vai botar quanto na mesa? Não, você é engraçado falando. Bota aí. Vai botar quanto? Não, velho, não quero te ver. Ele desvai, RG, não pode. Ele desvai. Aí veio, faltar oxigênio no cérebro. Não. Vamos fazer esse desafio. Vamos fazer, mano. Mano versus RG? Não, eu não consigo. O maior Tarzan. Ele não consegue. Eu não consigo. Ele vomita. Mas eu não quero ver o RG aqui passando desmaiar, mal, velho. Eu não quero ver ninguém desmaiando. Porque o RG, se faltar oxigênio agora na vida dele, vai ficar complicado, velho. Não, mas temos que fazer um dia aqui o desafio do melhor Tarzan do estádio, eu pô. Eu também acho. Quanto tempo... Assim, aqui ao vivo, sem Quanto sem tempo falha. Dura e qual é o melhor? Tipo. Não, tem duração, mano. É tempo. É tempo, não vem com essas coisas aí. Ah, mas depende, por exemplo, se o cara fizer aquele grito do Tarzan, o cara não vai conseguir fazer por muito tempo. Não importa. Aí se ele fizer baixinho no tom assim, Você faz no tom baixinho, não tem problema. Ah, vai? Ficou o dia inteiro aí, gente. Então vai. O velho tá tão confiante que ele deve ter ficado treinando em casa. O velho ficou treinando em casa, imagina o Mico. Mas é engraçado isso. Você lógico. Sempre tem a porra de uma muletinha pra usar. Você sempre arruma uma muletinha. Mas é verdade, você tá com tanta convicção que você fez em casa. É igual aquele cara que sabe a resposta lá, ele sabe que o professor vai perguntar alguma coisa amanhã. Aí o professor vai lá e tipo, faz a pergunta, aí ele fica olhando pra lua assim. Só pro professor chegar lá e falar, então vai, sabidão, mas qual que é a resposta? Ele vai lá e fala Mota, na lata. Mota, como é que eu vou ganhar a tua, não, Paquito? Mota, como é que eu posso ter convicção de uma coisa que eu não tenho controle? Eu não sei quanto tempo sombra fica, quanto tempo quanto tempo. Mas se você ficou treinando em casa. Ah, mas que treino, a tendência é que você esteja melhor preparado. Tá bom, quando vai ser? Quando que vai ser? Quando? É, quando vai ser? Vamos lá. Semana que vem. Sexta-feira que vem. Todo mundo treinando. Pronto. Todo mundo vai participar. Pronto. Aí fica mais justo, mas o RG já deve estar no mínimo com uma semana. Treinamento à nossa frente. Mano, isso aí não é treinamento, cara. Isso aí, bicho, fumou, será? Isso aí fumou muito, cara. Você já sai na frente. É mesmo. É mesmo. Entendeu? Mas fumou muito. O RG, o pulmão dele tá parecendo um casco de tartaruga. Estádio 97, oferecimento do Buscapé, Saldão Buscapé, começa o ano com economia. Dá um busca no Buscapé. Vamos falar agora do FIFA Mobile 2017, mano. Opa, vamos lá. Atenção, fifeiros, hein? Atenção, vocês, fifeiros, que estão agora no trânsito. Atenção, vocês, fifeiros, que estão agora aí dentro do seu trabalho. Atenção, vocês que estão na faculdade, esperando o professor entrar na aula. Estão esperando o quê para baixar esse FIFA Mobile da Electronic Arts, cara? Esse jogo é top demais. Você tá aí moscando, tá no metrô, tá no busão, tá no trânsito, tá na recepção do dentista, tá discutindo a DR com a tua mulher... tá lá dando bronca no teu filho porque ele não estudou a semana inteira? Velho, não perca tempo, baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts. Esse jogo tá top demais, cara. E ó, importantíssimo, Motinha. Okay. O jogo é grátis, cara. Ah, é aquele jogo legal, free, cara. É aquele jogo 0800. Você não paga nada pra baixar, cara. Inclusive, você não vai ficar dando desculpinha pra tua mulher falar, não consegui te transferir aquele dinheiro que a sua mãe pediu emprestado porque eu baixei o jogo. Não. Você não pode usar o FIFA de muleta, porque o FIFA é gratuito, é grátis, tá bom, Barba? Ó, o negócio é o seguinte, ó, vocês fifeiros, velho, baixem, porque esse jogo tá show de bola. Você pode acessar aí a Play Store, você pode acessar a Apple Store, você pode acessar o que você tiver aí dentro do marketing, dentro do seu smartphone, pra baixar, porque vale a pena, cara. O jogo é levinho, tem apenas 100 megas, cara, é um jogo que não vai travar. Ele não vai empacar seu celular. Ele não vai ficar dando... parado, não, né, tem véio? Bug, moto. Não tem nada. É um jogo que vai rodar 100%. Eu garanto, cara. Eu garanto pra vocês. Você não precisa nem deletar o Tinder, que eu sei que você tá procurando uns gordos por aí, moto. Dando uns like em gordo. Não, hoje você nem precisa deletar, velho. Eu já dei um match aqui hoje. No Vessone? É. É só baixar então, Motinha. O jogo é levinho, cara. Aproveite. E lembrando vocês, cara, que a jogabilidade é fantástica. Porque muitas vezes o pessoal fala, pô, mano, mas não sei. Baixar no meu smartphone, baixar no meu tablet. Não sei se vai rodar legal. Vai sim, porque ele tem como se fosse aquele controle do próprio videogame dentro da tela do seu smartphone é animal, ou do cara. Tablet. É legal demais, inclusive os botões virtuais também. Aparece tudo ali na tela do seu smartphone ou do seu tablet, tá legal? Baixa, RG, baixa, porque o jogo é top. O jogo é dinâmico demais. E ó, rapaziada, o negócio é o seguinte: abre o site da Energia 97, tá certo? Ó, 97fm.com.br/estádio ao vivo, ou o Facebook da rádio, que é facebook.com/energia97fm, RG. E o negócio é o seguinte: me assistam lá, porque eu vou agora dar um show. Você tá viciado, velho, você tá jogando desde ontem. Eu, lógico, é claro que eu jogo, porque eu tô viciado no jogo, eu tô viciado. E então, faz galera, gol, hein, velho? Ó, eu só faço golaço, velho, se não for golaço, não sou eu. O negócio é o seguinte, acessa aí, rapaziada, o Facebook da rádio, ó, facebook.com/energia97fm, que eu já tô, Sérgio Louco, aproveita aí, vamos espelhar aqui a tela do meu celular com o site da rádio, para que vocês possam ver eu dando um show, tá certo? O negócio é o seguinte, mandar um salve também pra rapaziada aí do EA Mobile, que tá marcada no post ali, caso alguém tenha alguma curiosidade, alguém queira saber um pouco mais sobre esse FIFA Mobile, pergunte pra rapaziada que o pessoal tá lá, esperando vocês se comunicarem, tá legal? Entra lá e baixa agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts! Legal demais. É isso aí. Você queria falar uma coisa, RG? Lembrar que na Copinha, Santos dançou e o Fluminense também. Aliás, olha, o Santos dançou, o Fluminense dançou, o Palmeiras, o São Paulo, teve mais um grande que dançou. Será que foi o Vasco que dançou? Fluminense dançou. Fluminense. Tá. Dançou o Fluminense pro Fluminense. Juventus e dançou o Santos pro Avaí. Muito bem, é isso aí. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM, oferecimento também do Extra. Caixa! Oh, caixa! Gol do mano! É nóis! Tamo junto! Menos do Corinthians aqui, tá? É nóis, rapaz! Boa! Mas se o Corinthians perder, ainda tá classificado, né, mano? Sim. Extra! Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Ó, tem aqui uma notícia bacana pra vocês. Que nós teremos o resort do Estádio 97 nos dias 9, 10 e 11 de junho de 2017. Acho que é a décima primeira edição, hein, Bar? Qual que é? Caraca, não, é nona? Nona edição do resort do Estádio 97, vai acontecer esse ano. Mais uma edição especial, dessa vez comemorando 18 anos do Estádio 97, né? A gente vai estar lá mais uma vez no Bourbon Spa Resort em Atibaia. E olha, hoje o primeiro que fechar a contratação do resort, do pacote do resort lá na Lotus Travel, podendo pagar em 6 vezes no cheque ou no cartão, vai ter o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97, no dia da estreia do Ale Oliveira. Opa! Eita! Ah, é? É. Aí sim! Então, primeiro que fechar, 2896-4665, 2896-4665, de agora até 8 da noite, primeiro que fechar a contratação do pacote do resort, tá bom? Vai ter o direito de ser estranho no ninho aqui na estreia do Ale Oliveira, 23 de janeiro, no Estádio 97. Ale Oliveira, novo integrante do nosso programa, tá bom? Fechou? 6 vezes, cheque ou no cartão. Pô, dá uma facilitada brava, né? Então vai lá, liga 2896-4665. E no quarto com casal, 2 crianças até 12 anos não pagam. Boa! Boa, é isso aí. Tá vendo, ontem tava vendo a matéria lá sobre o Barcelona. E aí você fica, como a gente é atrasado, né, cara, com relação a isso. Aqui os caras são ídolos, não podem entrar no estádio, né, no time. Pô, lá, cada campeão, cada jogador que foi campeão pelo Barcelona, ele tem uma cadeira cativa, cara. Eu não sabia disso. O que é, RG? Cada jogador do Barcelona foi campeão e hoje é ex-jogador. Esse cara, ele tem uma cadeira cativa. Ah, mas ninguém vai, né? O quê? Vai. Ah, porra, nenhuma. Não, a matéria. Eles se reúnem. Mas a cadeira do cara. Eles se encontram no estádio, no dia de jogo, ficam lá. Fica jogando baralho, fica jogando dominó, os caras... Tem uma sobra aí. A gente tem que ver também o seguinte: entendeu? É mais fácil os jogadores do Barcelona se encontrarem depois que encerraram a carreira do que jogadores dos clubes grandes de São Paulo. Porque, por exemplo, você pega aqui, o cara que fez sucesso aqui, né? Ah, ele volta pra terra dele, que nem o Aloysio Chulapa, vai viver em Alagoas, né? Aí o mineiro, principalmente o brasileiro que viajou pra Europa e vai pra lá e às vezes vive lá, né? Continua vivendo, né? Não é a questão do encontro só, sobre a questão é que o Aloysio, quando volta do passeio e quer ir lá no Morumbi, pra visitar, aí chega lá o guarda, o... Não, isso lá no São Paulo. Tô dando um exemplo. Lá tem uma foto no Morumbi com todos os ganhadores. Aí o segurança, quem é você? E tem uma identificação. Não é assim que acontece? Só pra fazer justiça, acho que o estádio do Palmeiras tem um camarote dos ex-jogadores. Eu só não sei como que é o trâmite, se o cara durante a semana avisa e aí tem um limite. É, mas não foi lá que teve um jogador que foi proibido de entrar? Não foi jogador, foi o Fiore Gigliotti, não foi isso? É. Que foi não, com mas vira e mexe, tem um jogador. Não, foi um jogador. Eu lembro uma história que foi um jogador que foi proibido de entrar. O Palmeiras tem um camarote, mas eu não sei... E no Corinthians, sim, teve, que alguém reclamou. Teve jogador que reclamou. Neto, não foi? Que não foi reconhecido. Tá mais uma boa ideia pro Aldax adotar, pros jogadores que foram campeões pelo Aldax, ter uma cadeira cativa em Barueri. Quem sabe consegue encher o estádio na estreia do Paulista, não é mesmo? Esse lance do Fiore, ele tava com o Benjamin. Mas foi uma festa no São Paulo. Foi no São Paulo? Foi no São Paulo ou num evento ou no de futebol. Bom, eu sei que tava com o não, Benjamin não foi que contou. Ele tá bom. Aí o cara não reconheceu o Fiore. Mas isso eu sei que a semana passada aí, inclusive no Canindé, Sombra, pasmem, barraram lá o Ivair, cara. Lembra o Ivair? Sim, aquele, claro. Não Ivair, é o Ivair do Palmeiras lá, é o Ivair, o antigo. Semana passada? Foi barrado lá no Canindé, cara. Mas tem... É que o porteiro não reconheceu, sabia dele, enfim. Estão barrando alguém no Canindé? Me surpreende a notícia lá do porteiro, tá lá pra barrar alguém, né? Porque... Coitada da portuguesa, mano. A portuguesa tá numa situação que não merecia estar também, mano. Olha, que dó da Lusa, mano. A gente não quer deixar ninguém assustado nada, mas em Minas Gerais já 38 morreram de febre amarela. Viu? Falei ontem, velho. Caraca. O governo confirmou 38 mortes suspeitas por febre amarela. Em Salvador, também. A urina preta lá. Vamos ver esses negócios aí direito, essas doenças aí. Hein? O país da urina preta. Mas como você contrai a urina preta? Eu fui atrás pra ver o que que era isso. Mas todo mundo vai. Os caras vai, medo, velho. Mas o que que é? Mosquito que causa isso também? Não, isso aí... Há várias suspeitas, isso aí, mano. É uma... A febre amarela é. É, mas isso aí é originário lá da Europa. Estão atrás aí pra saber. Não, e também estão desconfiados também que pode ser dos peixes, RG. Uma toxina dos peixes dali, que aconteceu alguma coisa. O sintoma é uma dor muito forte. Né? Quem comer, entendeu? Os caras estão preocupados. Deus nos livre disso. Mas não, né, velho? Ô, mano, e o Corinthians que o... Ele não ouve, né? Tá o hino do Palmeiras. Fala do Corinthians, vai. O Gabriel foi apresentado e falou que se fizer gol no Palmeiras, vai comemorar com vontade, velho. Ah, mas lógico que tem que comemorar, velho. Esse bagulho de jogador que fica, eu não vou comemorar, não sei o quê. Hoje, jogador é um cara extremamente profissional, pra não falar um outro termo mais pesado. O cara joga por dinheiro, cara. O cara joga por dinheiro. Esse negócio de amor ao clube, o cara que ficava 10 anos no mesmo clube, acabou, velho. Acabou. Hoje, o cara, se ele for profissional, já tá de bom tamanho. Ele não desrespeitando o lugar onde ele joga, ele não desrespeitando os torcedores, ele respeitando a camisa que tá pagando um salário alto pra que o cara possa jogar lá, já tá de excelente tamanho. Não precisa ficar fazendo mediazinha, velho. É porque eu saí de lá, tudo bem. Eu não acho que o cara tem que espinafrar. Saiu do Palmeiras, vou meter um gol no Palmeiras, vou mandar a torcida do Palmeiras calar a boca. Não, tá errado. Isso daí também é tosco, porque ele fecha uma porta. Mas o cara tem que comemorar sim. Ué, por que não vai comemorar? Quem tá pagando o salário dele hoje, o Corinthians ou o Palmeiras? Falar em Palmeiras, fazer uma pergunta pro Vessone. Vessone, qual a melhor contratação do Palmeiras? Eu vejo o Felipe Melo. Eu acho que ele não tá no nível do futebol brasileiro. Ele tá muito acima. A minha dúvida em relação a ele é se os árbitros vão deixar ele jogar, né? Porque nossos árbitros costumam ser muito fracos, não aceitam, qualquer faltinha eles já querem marcar, não deixam o jogo rolar como deixam na Europa. O histórico dele vai influenciar. Mas não acho que tem árbitro que também... com culhão aqui pra mandar o cara pra rua. O cara vai ver que é o Felipe Melo que tá descendo o pau, o cara vai falar, Felipe... Ele mandava o Luiz Fabiano. Para. Deixa ele começar a descer. E o histórico dele vai influenciar, Vessone? Eu acho que sim também. Se ele der porrada, ele vai tomar. Os caras vão olhar e falar, ih, lá vem esse cara aí. Vai pesar. Então, além dos árbitros não deixarem ele jogar direito, mas eu vejo ele, pelo menos, muito acima da média do futebol brasileiro. E pra mim é melhor contra... eu acho. Eu acho que o melhor reforço do Porco aí foi o Guerra, cara. O Guerra joga muito. Olha, o Paulo Araújo Sanches, ele lembrou bem. O velho disse que cadeiras cativas do Barcelona são para ex-jogadores campeões. Então o Douglas terá uma cadeira cativa. Douglas? É verdade. O Douglas foi campeão. Não, mas o Douglas ele foi campeão lá, mas tem um asterisco, né? Mas o Barcelona não. Ele só pode pôr uma perna. Bonita essa camisa rosa do Corinthians, mano. E rosa, sua anta. Do goleiro é rosa? Ah, o... Bonito. Aí, pede desculpa, pede somou desculpa, o cara adianta, pô. Pede desculpa. Você nem esperou o cara terminar de usar. É rosa. É anta sim, porque a camisa é vermelha. É rosa. Fala bobagem. É rosa. Eu tô vendo daqui no Imagina, sol. Imagina, fala bobagem. Rosa, olha, isso é vermelho. Camisa do Corinthians é a camisa vermelha. Rosa do goleiro. O goleiro tá no gol. É rosa ou não é, Bá? É, o Bá falou que é, ó. Que rosa, seu furico. Meu, é que só dá Corinthians, RG. Você não vai conseguir ver a camisa porque só dá Corinthians. O Corinthians tá quase empatando o jogo. Tá, aqui. Tá. 1-0 pro Corinthians, só dá Corinthians. Saldão Buscapé. Comece o ano com a economia. Dá um busca no Buscapé. Estádio 97 agora vai pro momento sem parar. São três ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca as drubas. Mulherzinha do Aguinaldo. Eita, Tarzan. Chega de Domênico. Oh, meu Deus do céu. Alô? Alô? Mulherzinha do Aguinaldo. Oi, boa noite. Quem fala? Giovanni. Desculpa, qual é o seu nome, meu? Giovanni. É, Giovanni é do quê? Agnoleto. De Araújo. Geral, Giovanni Agnoleto de Araújo. Tem uma... Palmeirense. Esse tem uma capa. E quantos anos, ô Giovanni? Como? Quantos anos? 30. 30 anos. E fala da onde? Jaçanã. Aí, RG, 30 anos e ano Jaçanã lá, hein? É, esse aí tá no estádio igual o Giovanni Gronk, velho. Toda hora, só dá ele, né? E você trabalha com o quê mesmo, Giovanni? Trabalho assistente de cobrança. Ah, você é aqueles caras que mete o terror no, nos caras pra pagar? Mais ou menos. Ah, tem um vídeo no YouTube que eu tava vendo do moleque, mano, que vai cobrar o seu Cláudio, mano. Ele é o seu Cláudio. Ele é legal, né? Você já é ele. Ele é legal. Olha o seu Cláudio. Que eu posso ajudar o senhor aí, que eu posso ajudar a sua pessoa nessa caminhada aí. Aí o seu Cláudio tá reclamando do valor do carro, mano, dos juros lá que ele tá pagando lá, mano. Aí o moleque deita o cabelo no seu Cláudio lá. É da hora. É... E ô irmão, mas você mete umas táticas assim, ó, fala, ó, eu sei onde sua filha mora, se você não pagar o bagulho vai ficar louco. Ô, tá louco, velho. É isso aí. Hã? Você procura o endereço do cara no Google Maps com a imagem da casa, ó, você não mora no Portão Vermelho e tal. Ah, vai mentira que você faz isso. É uma estratégia, mas você faz mesmo? Doeira, não é isso não. Duvido, pode, duvido. Pode. Meu, você tá morto, velho, você não já pode. Deu teu nome completo. Mas qual que é a tua tática de terrorismo pro cara pagar, mano? Porque tem cara que é folgado. Tática, não, é mais do mesmo. A pessoa não paga se ela tem consciência. Na justiça, né? Tem condição, não tem o que fazer. Mas... Se não pagar normal, vai pra justiça, velho. Tem alguém que é, por exemplo, o famoso, que você fala, putz, já cobrei esse cara umas duas, três vezes, não tem? Ou não? Não, nunca peguei famoso. Já ouvi falar que pegaram, mas... Não, o famoso com relação aí a ser um cara que você tem que cobrar com uma certa frequência. Entendi. É, por exemplo, tem alguém na tua lista aí, na tua blacklist, que você fala, putz, esse cara de novo, vou ter que ligar pra cobrar ele? Porque... Ah, sim, né? Você reforça, falou, e a semana passada aí, você falou que ia pagar, não pagou. E aí, com que... É basicamente a mesma coisa, aí já mudou, já tem condição de fazer pagamento, coisa e tal, aí vai. Não, mas tá com muito voz de bonzinho pra cobrar as pessoas. Não é assim que faz. Ele muda, ele tem um aparelho. É complicado, né? Ele não pode falar tudo, né? E o Agnoleto, torce pro Palmeiras? Com certeza, campeão brasileiro. O Sombra fez uma pergunta agora pro Vessone, né, a respeito das contratações que o Palmeiras fez. Eu repasso para você então. Quem que você acha que foi a melhor contratação que o Palmeiras fez até o exato momento? Ó, para mim foi o Guerra e o Felipe Melo. Ambos? É, o Guerra ambos. É muito bom. E para mim os dois vão ser importantes na mesma proporção. Os dois vão na marcação e o outro na criação. E sem contar que tem o Tietê e o Moisés aí também, aí, compondo o meio-campo. É lugar muito, cativo no time. Sim. Mas pra e... Mim, Moisés não sai do time. Também acho. O meio-campo do Palmeiras vai ser esse. É Felipe Melo, Tietê, Moisés e o Guerra. Até porque o Tietê vai dar velocidade ao meio-campo. Se você for ver, o Felipe Melo já não é tão rápido. O Moisés também. O Tietê vai ser aquele que vai sair, fazer a bola sair com mais velocidade. Sim. Então esse não vai sair do time. Mas o... Ô Agnoleto, hoje talvez a principal carência do Palmeiras, se é que a gente possa dizer isso, porque o time do Palmeiras é muito forte, mas o Palmeiras mesmo trazendo aí o William Bigode, o William Bigode não é aquele centroavante, o Corinthians acabou de marcar um gol aqui, o Carlinhos acabou de empatar o jogo aqui, 1-1. Mas o William Bigode não é aquele centroavante característico, apesar de quebrar bem o galho nessa função também quando precisa, mas é um cara que ele joga mais pelas beiradas do campo, assim como o Roger Guedes, assim como o Dudu, mas pode ser que ele venha para ser titular. Se você tivesse que escalar o time do Palmeiras hoje, você tem dois centroavantes ali que são de origem, tem o Barrios e tem o Alexandro. E você tem outros jogadores aí que jogam mais pelo lado de campo, mas que talvez tenham mais recursos aí técnicos para poder jogar. Que é o caso do Keno, que é o caso do Dudu, que é o caso do Roger Guedes, que é o caso do nosso querido William Bigode. Se você fosse hoje o treinador do Palmeiras, o Eduardo Batista, você escalaria quem para fazer essa dupla ofensiva? O William, porque ele não iria mexer muito no esquema tático do ano passado. Porque se você for ver bem, o Palmeiras jogou vários jogos sem o Gabriel Jesus. Até porque o segundo semestre, praticamente, o Gabriel Jesus ficou nessa de Olimpíada, seleção. Então, ele ficou muito tempo afastado do Palmeiras. E o Palmeiras sempre investiu na substituição dele. Sempre foi o Eric, outra hora o Rafa Marques. Então, o que acontece? O Palmeiras já está acostumado a não jogar com camisa 9 de ofício. De Ori. Então, vai... Eu acredito que o Eduardo Batista vai jogar com o meio-campo Felipe Melo, Tietê, Moisés, o Guerra aberto numa ponta, o Dudu na outra e o William no meio. Porque no Atlético Nacional o Guerra também entrava como falso 9, então eles vão se inverter. Eu acho que os três do ataque vão ficar revezando durante o jogo. Em algumas oportunidades ele vai acabar colocando um 9, aí vai ficar, joga o colete pra cima e vê quem joga, né? Se é o Alexandre ou o Barrios. Eu acho que o William vai fazer muito gol nesse time, mano. Eu também porque, acho que vai jogar porque o William vai entrar no time arrumadinho, vai certinho. O time vai entrar no gol. Aéreo do Palmeiras. Se tu for ver bem, o Felipe Melo é alto, quem mais faz gol no time de cabeça é os dois zagueiros, que é o Mina e o Vitor Hugo. Então não vai perder muito esse jogo aéreo. Porque até mesmo que o Gabriel Jesus era baixo, ele não é alto. É. Eu acho que o William nesse time certinho, arrumadinho, que vai ter que colocar algumas peças ali, o William vai voar, velho. Não tem outro jogador. O Barrios é bom. É muito... O Barrios não, o Prato é muito bom. E o Borja também é muito bom. Só que tem um problema. Se não for a patrocinadora que for dar de presente, meu, é muita grana pra investir num único jogador. E o Alione foi embora, né? Pro Bahia, não é isso? É. Precisava tomar uns novos ares, né? Porque aqui ele não jogava, ficava fazendo bico, que queria jogar. E quando jogava, jogava um jogo bom, outro ruim. Então, é bem mais ou menos, hein? Também não vai fazer falta, hein, velho? Não vai fazer falta. Diga, Vessone. Mas é jogador que tem 20, 20, 22 anos. Pode ser que ele se projete lá no Bahia e o Palmeiras consiga fazer uma grana, né? É, claramente o Palmeiras se reforçou porque ele sabe que a mudança de patamar da cobrança em cima do torcedor também. Torcedor, depois de uma... Né? É isso, depois de uma Copa do Brasil de um brasileiro, não adianta querer... É Libertadores, é tentar ir para o Mundial de Clubes. Então, menos do que isso, com esse investimento todo, com esses milhões que o Palmeiras está gastando, vai ser um ano que não é o ideal. Então... A cobrança vai ser alta, então maior. O investimento está sendo nesse nível. A expectativa, né? A expectativa é muito alta, então eu acho que o Palmeiras está fazendo certo de investir no nível, que vai ser o nível da cobrança realmente. Fica sempre essa dúvida em cima do Eduardo, que é jovem. Que peso, hein? Que peso nas costas dele, né? Porque... Você acha que o Palmeiras acertou? O mercado não tinha tantas opções. Você começa a pensar, não tem tanta gente aí no mercado... Depois que o Roger foi lá pro Atlético, o Abel perdeu o Fluminense, sobrou quem? O Palmeiras ficou ali meio que sem opção. Eu acho que o Eduardo é mais experiente que o próprio Roger. É, porque ele já tinha passado aquilo no Fluminense, né? Já tinha sofrido aquela situação no Fluminense, que pra ele foi ruim, mas ao mesmo tempo deu um pouco de cancha ali. Tem dado algum ele. Aprendizado ali, né? Sim, em relação ao vestiário, que se fala muito ali. O Roger estreou no ano passado, é isso? No Grêmio. No, né? fez um bom campeonato pelo Grêmio. Então a cobrança realmente dá curiosidade em relação ao Eduardo, como ele vai comandar um vestiário com tantos bons jogadores. O Palmeiras, por exemplo, só pode escrever 28 no Paulista. Se você pegar o elenco agora do Palmeiras, deve ter aí 32, 33, não, muito um, bons jogadores. Tem o Vitinho da base, tem o Rodrigo que quase não jogou ano passado e acho que tem mais um jogador também da base, coisa assim. Então, a tendência é ficar gente de nome fora do Campeonato Paulista por inscrição. Ah, mas aí, por exemplo, você pega um jogador igual o Zé Roberto, você não precisa inscrever no Campeonato Paulista. Poupa o Zé Roberto pra jogar umas competições que valem, sabe? Tipo, Não, não tem necessidade de você queimar o cara ali. Então, mano, mas agora mudou o calendário. Até o ano passado até daria, porque a Libertadores era toda no primeiro semestre. Mas como tá espaçada... Agora dá pra jogar. Agora dá, porque o campeonato da Libertadores, por exemplo, o jogo vai ser em 1 de janeiro, por exemplo. O próximo é 2 de fevereiro. Então, vai demorar um mês pra ter um outro agora, jogo de Libertadores. Paulista muito vai ter que sambar. Alguns vão ter que sambar. Vai ter que pode sambar. Escrever 28... E... Sendo 3 goleiros. Sendo 3 goleiros. Então você tem que, você tem que colocar 25 jogadores de linha. É muito complicado pro Palmeiras. Vai ter gente muito boa de fora. Ah, mas, de nome. Aí, ó, por exemplo, o Palmeiras está com 32 e pode inscrever 28. São 5 jogadores aí. Né? Então, mas são 5 aí que, meu, não acho que serão tão impactantes assim. Quem poderia ficar de fora, talvez, que a gente diga, nossa, esse aí vai ficar de fora. Olha, se o vem Alexandre, o Alexandre vai estar. Tá. O Rafael Marques vai estar. Não relacionado a todos os jogos, mas inscrito com certeza. É, o Palmeiras está na bica de emprestar alguns outros jogadores. Deu aí Barros, que é o jogador de 1 milhão. O Barros também estará. Se ele não for vendido, ele estará presente. É, mano, a conta é simples, cara. É 2 por posição. Sim, 2 laterais de cada lado, 4 zagueiros. Você vai somando. São 2 por posição, os 3 goleiros, né? E 5 extras. Muito difícil escolher, hein? Tem mais de 32. Aí já vai dar uma quebrada, hein, velho? Não sei se um grande craque, jogador de muita expressão, vai ficar fora. É, isso não. Mas um bom jogador pode ficar, por exemplo. Mas pode ser que fique. Mas eu acho que antes mesmo do... Eu acho que o Eduardo Batista já deve estar trabalhando nessa lista. E se houver um grande nome que ele não vá utilizá-lo, com certeza o Palmeiras vai usar de moeda de troca, né? Mas, ô amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Vou mandar um abraço pro pessoal do grupo do WhatsApp, o Leandro, o pessoal lá do grupo... E o Ricardo, pessoal lá do grupo dos porcos. Um abraço pra vocês e ótima contratação. A Ale Oliveira fechou show, né? O ano, hein? Ah, legal. É a maior fechou contratação do mercado foi a Ale Oliveira. Mas olha, não teve Felipe Melo, Cícero, Ney. Drogba aqui pro C, Drogba aqui, meu. O Sombra meteu uma de Alexandre Matos, mano. Não, eu só contrato um a cada 3 anos. Isso, não são 45 esse, por janela. Esse é show de bola. E não deu nem brecha pra especulação, hein, cara? Já foi na veia. Não, não tem especulação. Quando anunciou, também. Já tinha fechado. Cara. O Ale Oliveira é a cara do estádio 97. É mesmo, ele tem o perfil, né, mano? É verdade. Show. Amigão, um abraço. Um abraço pra vocês. Valeu. Valeu, parceiro, obrigado. Valeu. Olá, amigos da Energia 97. Ale Oliveira no comando. Pra dizer que eu tô mais feliz do que o genro levando a sogra na rodoviária. Porque a partir do dia 23 de janeiro, eu vou fazer parte desse timaço, desse consagrado time do Estádio 97. E a partir de agora, maior do que nós, só a girafa. É nós que brilha. O resto é pisca-pisca ou vagalume. Hilário. Estádio 97 também tem oferecimento do Sem Parar, agora é a hora do momento Sem Parar, é o segundo ouvinte, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Os caras, o Asdrúbal, ainda com a sua relação de amor com o Tarzan. Isso vai longe, viu? Vai. Pra ver a cara do indivíduo quando voltar. Alô? Alô? Oi, quem fala? Fala, amigão! Opa, tudo bem? Quem tá falando aí? Tudo ótimo, cara. É o Denis Hoff. Cheiroso? Cheiroso. Aê! Ah, esse daí tá patrocinado pela Bozano também. É. O Bozano Extreme. Se é cheiroso, é Bozano. É nóis. Tamo junto, Bozano é nóis. E agora vai ter um decreto, hein? Vai ser toda sexta também ou não? Opa, com certeza. Claro que vai. Ótima contratação. Melhor contratação aí de todos os paulistas aí foi o Ale, hein? Curtiu, mano? Opa. Porra, cara. Agora a gente ofuscou o Palmeiras, velho. Aí o Leco ficava falando, vai São Paulo vai contratar um jogador do nível do Lucas Prato ou do Fred? Leco, aprende com a gente. Deixa chapéu em todo mundo. Deixa o modesto. E fizeram na miúda, né, gente? Não teve alarme, não teve nada. Foi então. Lá, contratou. Não vazou, não vazou. Você viu, o modesto... Aí sim, meu menino. O modesto ficou um mês com o Robinho. Ficou falando o ano inteiro aí. Já era, velho. Mas, vou te falar uma coisa aí, olha. Robinho e aí veio o Alê. Aí sim, pô. Mas peraí, o modesto com essa história do Robinho é a mesma coisa que eu ficar dizendo aqui que eu vou trazer o William Bonner pra fazer o Estádio 97. Você entendeu? Não dá, né? Fica feio até. Tem outra coisa, hein? O departamento de marketing e o departamento falaram a mesma língua, claro. Todo mundo quis ele. Não, foi tudo muito combinado, tudo muito combinado. O artístico, não teve discordância. O administrativo. É, não teve discordância. Não teve discordância, não. Futebol e marketing, é verdade, bem lembrado. Os conselheiros aceitaram. Os conselheiros. Bem lembrado, cara. E poucos sabiam. É. Na verdade. Aê, mas foi sensacional mesmo, hein, gente? Parabéns. Valeu. E ótimo ano pra nós, né? Que 2017 seja melhor ainda mais pro nosso Deus tricolor, quiser, né, mano? Mas, amigo, fala seu nome completo aí, fera. É Denis Rossi Faria. E quantos anos? Eu tenho 40, 4.0. 40, mãe. Qual o bairro? Eu moro em Boa Vista, São Caetano do Sul. Ah, São Caetano é Paquito, hein, mano? É. Imagina, cara. São Caetano tá Goiás, né? É, tem os lugares de Paquitão aí. Nossa, e você trabalha com o quê? Ô, cheiroso, trabalha com o quê, mano? Aê, eu vendo automóvel, cara, sou sofredor, vendo carro zero. Vende os Nissan que você vai se dar bem, mano. Ô, amigo, e torce... Também. Opa, boa, é isso aí. E torce pra quem? Pro São Paulo mesmo? Ah, tri do mundo, né? É, velho, é esse ano, hein? O mito voltou. Esse ano. Pelo menos a coisa vai, hein, moto, agora, hein? É, velho, eu não vou me empolgar. Ontem foi 9-1, não vou me empolgar, mas, meu, é esse ano. É o novo Tele, velho, que tá surgindo. E se você for... É o Guardiola brasileiro. É lógico. O Tele voltou, velho. Tá lá o espírito Tele no Ceni. E se você fosse o Rogério Ceni, o que você faria com esse elenco aí de São Paulo? Então, hoje eu ouvi uma notícia que me empolgou, na verdade, ontem, né? Esse esquema de jogar com três zagueiros, cara. Eu acho que o São Paulo sempre se deu bem, principalmente de 2005, lá na época do Muricy, jogar com três zagueiros bem fechadinho, já que não é um time, assim, repleto de feras, ou como o Palmeiras tá contratando aí bastante gente de nome, um time... Sei lá, acho que três zagueiros vai dar uma boa... A defesa já era boa. Mas pegando agora com três zagueiros também, jogando com 3-4-3, vai embora, né? O Sombra pode falar melhor, não são três zagueiros daquele sistema antigo, né? Não é... É diferente, né? É diferente, é. Uma coisa mais moderna, tal, né? Não é aquele... É, são três zagueiros, mas eu acho que é uma postura diferente. É. Não vamos esquecer que naquela época o São Paulo realmente tinha dois caras que eram cão de guarda na frente desses três zagueiros ainda. Que era o Josué e o Mineiro, hein? Meu Deus do céu, né? Era uma maquininha de correr, né, velho? Não, os caras que faziam a armação do time era Cicinho, Josué, Mineiro, Júnior e Danilo. Nossa, que esse Mineiro jogava ali, velho. Voava, caraca, né, velho? Era um avião, né? Monstro, Mineiro foi um monstro. Agora, detalhe, aquele time também não foi montado com muita pompa, né? A maioria dos jogadores chegaram assim, meio... Sim, os caras do Goiás vieram ali no fim de contrato, e uma baita desconfiança, né? Cada um que vinha do Goiás... Não, quando chegou Fabão, Grafite... Josué. Josué, nego, meteram o pau no Marcelo Portugal. Mesmo o Alex, zagueiro do Santo André, lembra? Lembro, exato. Ah, os caras falaram, pô, vem lá do Goiás. Porque na verdade o São Paulo na época. Jogador do Goiás, né? O São Paulo na época foi o primeiro que se tocou um pouco como era a nova legislação. Isso. E aguardava esperar os finais de contrato para poder pegar os jogadores livre. E aí começou a trazer esses caras de maneira muito mais fácil. Foi o primeiro clube ali. Se reforçava sem gastar muito. E aí conseguiu montar um bom time, coisa que o São Paulo parou de fazer nos últimos anos, não fez mais e começou a se perder administrativamente. Se perdeu porque eu acho que achou que qualquer um que ele visse era um bom jogador, e não é assim. Não é assim, é. Eu acho até que quem tinha o olho clínico se perdeu também. Sim, sim, sim. Porque o Milton acertava muito também, de uns anos pra cá, também não acertou tanto, enfim. Exato. Ô, cheiroso! Fala, meu amigo! Me diz uma coisa, cara. Esse São Paulo aí, você acha que é um time, como dizem os adversários, muito fraco tecnicamente? Veja os palmeirenses, corintianos, ah, você tá falando aí, muito fraco São Paulo? Ou você pensa diferente? Porque um tempo atrás, mano, assim, olha, o Cícero foi um jogador tecnicamente muito importante pro Fluminense. E um jogador funcional, efetivo. E goleador até. Wellington Nem foi um ótimo jogador. Wellington Nem, na época, se ele tivesse vindo direto para São Paulo, ele chegaria com a mesma pompa que chegou um jogador, por exemplo, vamos pegar um paralelo aí, né? Mas, por exemplo, um Dudu que estava no Grêmio emprestado e os times aqui brigando pelo Dudu. Wellington Nem fez um grande campeonato pelo Fluminense. Oi. Foi uma surpresa, né, o São Paulo? Muito bem. Tanto que foi vendido caro para lá. Muito foi vendido bem no caro. Fluminense. O Bufarini é um jogador de Libertadores, que São Paulo pagou caro até para trazer. O Maicon e o Rodrigo Caio, acho que não tem muito o que dizer. Bons jogadores. Você tem aí, no caso, o Cueva, jogador de seleção. Tudo bem que a seleção é peruana, mas não é um mau jogador, é um jogador muito bom. Só acho que ele precisa de um complemento de ajuda ali, né? Você vê o Neilton numa recuperação até de carreira mesmo, né? É. Ainda jovem. Então, assim, eu sei que, pô, tá muito distante de um Palmeiras em termos de grife, de jogador. Você tá com inveja do Palmeiras? Mano, não é questão de ter inveja do Palmeiras. Acho que todo torcedor inveja quando você tem um adversário trazendo muitos jogadores consagrados. Todo dia tem um, né? Ué? Todo dia do Palmeiras tem uma contratação, uma especulação forte aí que eles estão contratando. Não, não, mas eu não tô sentindo inveja, não, porque o Corinthians ele teve um momento recente aí, muito parecido com o do Palmeiras, com a seleção aí. É assim, ele não te dá garantia de nada, porque o futebol é assim mesmo e o legal do futebol é esse. É. Inclusive nós estamos aqui por causa disso e discute lógico. Isso por causa disso. Eu vou lembrar, por exemplo, dar um exemplo rápido. O Corinthians, a gente estava em Yokohama, o Corinthians campeão do mundo... tem um jantar na noite do Corinthians campeão do mundo e para os conselheiros ali e tal, eles anunciam, ó, contratamos Pato, Gil e Renato Augusto. Você mantém o time campeão do mundo, gasta 60 milhões, contrata esses três caras para o bicampeonato da Libertadores. Aí vem um maluco lá, eu vou falar, chamar maluco, só o único adjetivo normal que eu consigo encontrar agora. Solta um sinalizador de navio... O clima ali mata um garoto, o clima muda um pouco, fica um pouco estranho. Você joga com o estádio fechado. Mesmo assim, classifica em primeiro na chave. Vai para as oitavas, dá um pouco de azar. O 16º é o Boca Juniors, ex-campeão brasileiro. Perde o primeiro jogo de 1-0 na Bomboneira, um jogo normal. Chega aqui, chega um árbitro daquele jeito, como o Carlos Amarilha. Pronto, foi tudo pro saco. Você montou um baita time, manteve todos os seus jogadores, campeões do mundo... Trouxe três jogadores a nível impressionante, gastou muito e foi tudo pro saco. E o Corinthians, que ganhou o campeão do mundo, ganhou o campeonato mundial, por outro lado, foi montado por jogadores que nenhum chegou no mesmo status de Felipe Melo que chegou lá no Palmeiras. Lá na Série B, muitos deles chegaram na Série B. Então, assim, nem sempre a garantia de sucesso. Obviamente, quando você tá nesse nível como o Palmeiras... A sua tendência é estar mais perto do que os outros, isso é óbvio. Porque o time é muito bom, a tendência é estar mais perto. Mas para a alegria de todo mundo, para a alegria do futebol, do esporte, não é uma coisa garantida como no vôlei, no basquete. Mas eu vou te dar uma coisa, se o São Paulo chega agora e consegue trazer o Caleri de volta, e traz um jogador do... Tudo bem, vai, ah, e o Ganso, todo mundo fala mal do Ganso, etc. Mas para o nosso futebol aqui do São Paulo... Tava ok. Se você traz o Ganso e o Caleri de volta e agrega a Cícero, Wellington, Nem. Só o Caleri já dá uma... Nossa. Aí já é outra história. Sim, é outro peso. Entrar aí, com o Caleri lá na frente, os caras falam, aí é aquela coisa, já não vou dizer pra você que dá pra invejar, você entendeu? Dá pra dizer, não, olha, contrataram, mas nós contratamos também. Não, já muda de figura. Em campo é outra coisa. Você não tá sentindo isso agora quando você tá trazendo Drogba e pode ser o Jadson? Puta, mano, na boa, né? Na boa, velho, esquece. Ah, duvido, deixa eu recalcar de lado, você acredita, velho. O quê? O Drogba é mais fácil, gente. É mais fácil perguntar, mano, não chega a pensar assim que de repente o São Paulo pode estar montando um time bacana, tendo o Wellington Nem, o Cícero, o Cueva. E a possível volta do Caleri. Na segunda-feira você falou que era quarta força, velho. Você falou que era quarta força. Agora chegando os dois jogadores, já virou o Batman agora. Não trouxe dois jogadores, trouxe eram dois baita jogadores. Ah, para, mano. Jadson e Drogba. Já chegou? Não, já chegaram? Já chegaram? Fechou? Eu sempre trato com a possibilidade de fechar, porque eu sou otimista. O Jadson é possível, o Drogba agora, nessas últimas horas aí, ficou mais forte mesmo. O presidente, o diretor do futebol chegaram num consenso. Mas como que é? O marketing tira Jokenpô com o Mas agora futebol? Chegaram num consenso ali e foram realmente... É, com afinco, já enviaram tudo que tinha que enviar de proposta. Mas não chegou ainda. Não, ainda não. Não, que susto, porque eu pensei... Agora, que... sinceramente, eu também não vejo problema. Um jogador vai ganhar 350, 400 mil reais. Não tô falando de um cara que chega também com 38 anos para ganhar 1,5 milhão, né? Não é. Também não vejo nenhum problema em trazer pertinente, um jogador... Pertinente, né, a contratação. É pertinente. Não, ela é bem factível. Acho que vai ser estranho. Só precisa jogar, não acho, né? Que... Mas eu sei, RG, mas... Lembra do Botafogo? Lembra quem o Botafogo trouxe? Ah, mas com todo respeito ao Botafogo, RG, não dá pra comparar aqui a situação. Não, o Seedorf não foi mal no Botafogo, não. Jogou bem. Mas e a conta que ficou pro Botafogo? Não, mas a conta... Não, mas é... RG, o Botafogo se ferrou por ele próprio, não é? Mas o valor que o Drogba vai ganhar é baixo. Pros padrões brasileiros é... Sobra 500 conto, vai ganhar o cara? Menos. O jogo ganha isso, RG. O Christian ganha 500. Que é banco, é, ganha isso. Tá bom, o time que tá numa puta dificuldade, não tem dinheiro pra pagar estádio. Não tá dá nesse barulho, RG. O Corinthians tem dinheiro pra pagar a tua risada, eu tô dormindo nesse barulho? Com essa questão financeira, acho que o Corinthians também já tá naquela, afogado por 1.000 litros, por 2.000, por 3.000. Imagina que afogado. Afogado tá o seu carro. Você ainda é da época do carro afogado, mano. Sim. Cheiroso, um abraço pra você, tá, boa noite. Falou, meu amigo. Posso mandar só um abraço rapidinho? Fala aí, Cheiroso. Aproveitar que o Benja não tá aí. Queria mandar um abraço lá pro pessoal da ProSet Academia do ABC, a Race Multimarcas, que é a loja que eu trabalho, o pessoal da Export lá, o Daniel, o Nick Palmeirense, o pessoal do Santos sempre em primeira divisão, no grupo, e o Parças do Pagode, é isso, rapaziada. Um abraço. Pagode eu gosto, amigo. Falou, fera. Fica com Deus. Um abração e ótimo Falou. Ano pra gente aí. Valeu, Cheiroso. Valeu, até mais. Vamos lá, terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vai, Asdrubal! Vamos lá, vamos lá. Mano, viado! Mano, viado! Cara, isso aí não é um Tarzan. Isso viado é o seu papai. Isso é um tenor de péssima qualidade. Cretino. Tá longe de ser um Tarzan. Alô? Alô. Oi, quem fala? Oi, é o Marcos. Ô Marcos, faça o nome completo pra mim, por favor. Marcos Gaspar Carvalho. E ô Marcão, como estamos chegando perto do final do programa aí, eu não vou fazer o questionário completo. Torce pra quem, meu? Torcedor da Lusa. É, foi o Gasparzinho. É o Gaspar. Boa, meu. E agora, velho? O que você vai fazer da vida, velho? Você vai torcer pra quem? Ué, vou torcer pra Lusa, Mota. Mas e agora, velho? Como é que acabou ou não acabou? Não, a Lusa vai voltar. Tem umas notícias boas já aparecendo. Oh, então fala pra nós aí. O que tá acontecendo lá, Marcão? Oi? O que tá acontecendo lá? Ah, conseguiram fazer um acordo com a advogada lá e tirou a penhora lá. O Canindé não vai mais pra leilão agora. Oh, isso, que legal, isso é legal. E desbloqueou as receitas também, que tava tudo bloqueado, não tinha um tostão. Não conseguia receber um tostão. E agora já conseguiu desbloquear. Entrou o presidente novo, né? Um cara novo aí. Quem que um é o cara? Quem que é? O RG, ele é radialista. É o Alexandre, cara. Jornalista. Alexandre Barros. Ele é filho de um jornalista que foi... Que é o cara que tá há 40 anos, transmite jogos da Portuguesa. Eles compram espaço nas rádios AM aí, transmite o jogo da Lusa até no inferno. E o Leão tá lá também, né? É, o Leão, ele parece que ele é amigo desse rapaz que entrou presidente, não é nem remunerado, né, também nem sei exatamente o que ele vai fazer, mas... É um conselheiro, ele é tipo um conselheiro de futebol, não é isso? Alguma coisa assim. E aí, qual a tua esperança pra Lusa? Mas e a expectativa, velho? Vamos ver, né, RG, só de começar, só de parar de notícia ruim já é alguma coisa, isso, né? Isso sim. Então, o fato de ter estancado a hemorragia já ajuda, né? Isso jogar B, é isso, do Paulista? Oi? Vai jogar a 2 do Paulista. E aí, você acha que tem chance da Lusa subir esse ano? Ô, Mota, não sei nem quem é o time da Lusa. Tá chegando o cara de um monte de lugar aí. O time do ano passado desmontou totalmente, porque não chegou nem na fase final. Quer dizer, caiu pra Série D, né? E foi embora todo mundo. Agora ele tá contratando um cara aí, chegando um de cada lado aí, nem sei. O treinador também eu não conheço. Você não conhece o técnico? Não conheço aí. E não tem mais base? Tem base. Foi eliminada da Copinha aí, perdeu do Juventus, perdeu do Figueirense. Bom, até aí nada demais, porque todos foram quase aqui de São Paulo. A Lusa, na verdade, ela defende, RG, até saiu uma notícia no UOL ontem, de um projeto que já foi falado, até o Flavinho já falou lá no programa do Mano, lá na Fox. E que agora parece que o conselho vai se reunir para votar, né? Que é uma espécie de venda lá do terreno do Canindé em troca de algumas coisas, em troca de quitar as dívidas e do grupo que vai assumir construir um estádio no lugar do Canindé, derrubar o Canindé, construir um estádio um pouco menor, num espaço menor, e o restante do terreno ficaria para uma... especulação imobiliária, parece que hotel, condomínio, shopping, alguma coisa assim. Isso faz parte de uma primeira ideia, que era essa, né? É. Essa era a primeira ideia que a Portuguesa tinha, de vender o espaço, e iriam construir lá torre, shopping, sei lá, e a mesma empresa faria um outro estádio. Isso, e quitaria, e pegaria as dívidas da Portuguesa, né, e quitaria zeraria a dívida, ficaria com o estádio novo. Que era uma ideia com o Guarani também, né? Essa do Guarani eu não sei como é que é, mas essa que eu falei seria a melhor, porque você conseguir zerar as dívidas com um estádio novo, com manutenção mais barata, com possibilidade de utilizar o estádio para outros eventos, gerar algum lucro com aquilo, começar do zero, vamos dizer assim, né? Mas zerado, sem a dívida e sem os problemas que tem hoje, né? Tá certo. Sim, mas a Portuguesa vai se reerguer. Temos fé nisso daí, porque a Lusa não merece ficar nessa situação que tem se encontra, tradição, né, mano? E você vive defendendo a Lusa, aí que eu ouço. Com certeza, mano, porque eu gosto muito da Portuguesa, tenho o maior carinho pela Lusa. Mas não se engane, não. Castão, você tá em Portugal ou tá aqui em São Paulo? Conheço, mano. Não se engane, não. Eu joguei na Portuguesa na minha juventude aí, cara. Eu gosto muito da Portuguesa mesmo, de verdade. Você tá em Portugal ou você tá aqui no Brasil? Não, pô, tô aqui no Tucuruvi, meu. Boa, é isso aí. Ô, irmão, infelizmente estamos chegando aqui perto do final do programa, já estouramos até o tempo aqui do nosso querido programa Estádio 97. Quer mandar um abraço pra alguém, Gaspar? Mandar um abraço pra Lu, minha mulher, pra Bianchi, pro Bruno e meus filhos, meus amigos lá da firma, pro Cunha e pro Ednei, os caras que estão ouvindo aí. Ah, show de bola então, mano, perfeito. Pra galera aí. E parabéns pela contratação do Ale aí, sensacional, hein? Obrigado, valeu, irmão. Valeu mesmo. Valeu, fera. Obrigado, viu, irmão? Valeu mesmo, Gaspar, mano, pela audiência aí, pela moral. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. Valeu, parceiro. Um abração. Pra. Olha aqui, Estádio 97 no oitavo lugar no Twitter. Que beleza, hein? Que bacana. É nóis. Muito bom, hein? Já estamos perdendo aqui pro Raça Negra, pro Pedrinho, pro Tonton. Tonton? Tonton da Vila Edmund. Alguém que chama Maitê, mas não sei se é Proença. Mas estamos ganhando aqui do Juventude, do nosso futebol, do Exorcista, do Príncipe Caspian, nós estamos ganhando. É que morreu o cara do Exorcista. O Raça Negra é uma brincadeira morreu por causa do Didier Drogba. É. Por causa da música. Ah, é? Daquela Raça Negra. Quem que você falou que morreu, ou mano? O roteirista do Exorcista morreu. É, o Temer. Vai dormir, ó. Você não teme que pode acontecer alguma coisa com você, esse não, foi o momento sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou Paz e Amor para a liberdade de uma geração. Ou No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, tá esperando o quê? Eita, como diz o mano, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Agradecer a presença aqui do Rodrigo Vessone, jornalista dos melhores. Muito obrigado pela sua participação. Bacana, boas intervenções, boas informações e opiniões. Eu que agradeço, Sombra. Obrigado aí pelo convite. Mandar um abraço a todo mundo aí. Uma audiência muito boa, impressionante. Todo mundo mandando mensagem. Um abraço aí, meu irmão Rafael, minha irmã Alessandra. O Mauro, meu amigo, que mandou aqui também, minha esposa Aida, tá com meu filho Lorenzo, que acabou de nascer. Um grande abraço aí a todos, prazer realmente estar aqui com vocês. Valeu, velhinho. Espero até a próxima. Um grande abraço e obrigado ao Bahia. E quem quiser acompanhar as suas matérias, No site meutimão.com.br, todas as matérias sobre o Corinthians. Um grande abraço a todos aí, obrigado, viu, mais uma vez. Valeu. Show de bola. Falou, fera. Vou aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo aqui, o Batata, que vai fazer aniversário amanhã também. Tamo Batata. Junto, Batata, é nóis. E o Corinthians fez 2x1 agora, chupa. Agora você fala, é nóis. Agora você fala. Vai, Corinthians. Tava perdendo, você ficou quietinho. Fala, velho. Mandar um beijo pro Vini, que faz niver hoje. Quem é Vini? Beijo. Vini, meu filhote. E parabéns. Aquele que teve já uma criança, né? Saúde. E muito juízo. Pra não ter. Vinícius. Que beleza. Precisa lembrar isso, velho. Não tirou, né? Que beleza, né, Vinícius? Beijo, Vessone. Aí, vai viajar, deixa com o pai. Manda nude, Vessone. beijo, Vessone. Mandar nude, tá? Ele não fica nem vermelho, né? Não fica. Ah, não fica. Se você esperar ele ficar vermelho, você vai embora como? Vermelho. Você vai embora como? Ele não fica nem vermelho. Não fica. Estádio 97. Aliás, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, Aparecido Basílio. Boa! Estádio volta na segunda-feira, 5h30. No oferecimento, será que ele vai trazer um macaco, uma girafa e um elefante? Você não tem a dúvida. É? Muito bem. Ah, isso aí, Narigudo. Estádio volta à segunda. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da BV Financeira. Crédito com desconto em folha, sem burocracia, na BV Financeira. E Extra! Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Valeu, gente. Boa noite, bom fim de semana. Aqui na Energia. Tchau. Toda sexta no Energia na Noite. Hey, what's up? Thanks for tuning in and welcome to a brand new episode of Hardwell On Air. Hardwell, com o programa Hardwell On Air. À meia-noite. Energia. Navio Energia na Veia, temporada 2017. Bom, vamos falar do Navio Energia na Veia. Olha, uma das coisas que os brasileiros mais gostam é a possibilidade de fazer compras no exterior, né? Mas com o Cruzeiro de Energia na Veia, você não precisa ir tão longe, porque o navio tem um free shop, isso mesmo, com preços incríveis e produtos variados, desde perfumes, roupas, relógios, até bolsas e bebidas das mais famosas. É bacana. E os preços são realmente os menores que aqui no Brasil, né? Você vai pagar aqui no Brasil, certo? Então, tá vendo aí? Tem bastante coisa no Navio Energia na Veia. O Navio Energia na Veia tem um monte de coisa para oferecer para você e você não pode perder. Agite sua turma, garanta o embarque no dia 17 de março. Ligue hoje mesmo na promoção 36249007 e garanta sua cabine parcelando em até 12 vezes sem juros. Anota aí, 36249007. É o Navio Energia na Veia, temporada 2017, a melhor viagem da sua vida. Navio Energia na Veia, temporada 2017. Apoio, Travel Ace Assistance. Seguro de viagem, Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens, cuidamos de seu mundo. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Música eletrônica é aqui. Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3637888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 011 7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Você sabia que existe um aplicativo para avaliar a acessibilidade dos estabelecimentos? Chama Guia de Rodas. Escreve tudo junto. Guia de Rodas. Baixe, ajude. Isso vai ajudar a melhorar a vida de todo mundo. Porque um dia você pode não estar na cadeira de rodas, mas você pode ser idoso, sua mãe pode ser, sua avó pode ter alguém grávida. É muito importante que todos os lugares sejam acessíveis. Guia de Rodas. Uma ideia, quando é boa para todos. A Energia 97 apoia essa iniciativa. Participe você também. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho o que eu vou estudar? Então é claro que eu aprovo. Minha vocação. Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso. Partido Ecológico Nacional, o Partido da Sustentabilidade. Olá, sou Adilson Barroso, ambientalista, fundador e presidente nacional do Partido Ecológico. Se você quer uma política séria e honesta, filia-se ao PEN 51 e seja candidato a deputado nas próximas eleições. Também quero te agradecer por ter nos ajudado a eleger quase 600 vereadores, prefeitos e vices.

is a guarantee. As much as you like to be in your comfort zone, as much as you like to be stable, as much as you like to control your environment, the reality is everything changes, right? Listen to me. I can feel it. I can sense it. If you fall on your back, you can look up. And if you can look up, you can get up. So forget about your past, what happened in your past, and make the rest of your life the best of your life. We'll be right back.